Então, só ventangudos! Eu tô querendo fazer uma surpresa. Não, pra... isso não é pra ler não, cara. Ah, não? Não. Esse não. Ainda vai te atropelar, cara, mano. Podcast de Tanguinha! Suas tanguinhas, que está começando o podcast de tanguinha! E no programa de hoje nós vamos falar sobre aquelas meninas, mulheres, beldades, ditas pela mídia, pela sociedade, lindas, belas, modelos, elegantes, gostosas, mas que na verdade não são tão assim, compreende? Nós vamos discutir aqui o critério de beleza usado pela sociedade, vamos deixar bem claro quem é bonito e quem não é bonito de acordo com a Tanguinha Corp. E só vamos falar de mulher aqui hoje, não é não? Exato. Benício Del Toro, o próximo é teu. Não tem muita complicação, vai ser um assunto leve e divertido. E pra conduzir esse papo muito maluco e sincero, tô aqui mais uma vez, forjando felicidade, o Pluff! Eu gosto muito. E comigo hoje, o Bode! A Rede Bandeirantes tinha um programa de improvisação, cara, que reuniu o elenco mais horrendo da história da televisão mundial, cara. Assim, a gente vai botar muito o link. Feio aquele barbicho, caralho, cara. Que elenco caprichado, cara. O programa acabou que nem consegui olhar pro programa, sabe? Se fosse no rádio, teria sido sucesso. E comigo e com o Bode Pombo! Antes de começar, eu queria deixar claro só uma coisa. Comeria todas. Até a filha do Justus? Com certeza, principalmente. Até a Tammy Gretchen? Aí eu não iria conseguir. A resistência ia ser mais forte. Mais fácil de comer. Exatamente, provavelmente. E nós temos aqui hoje nosso primeiro convidado, o brother Gustavo. Fala aí, galera. Hoje só tem encruzilhada, hein? Opa, hoje vai ser complicado, rapaz. E pode tirar nossa dúvida, porque sabe como é que é, né? Se de repente muito homem tá achando feia, nós temos que ter uma opinião feminina aqui pra botar o aval na brincadeira. Mas você não tá participando, pô? Amiga, então, tá estreando o podcast Tanguinha. Seja muito bem-vinda, Letícia! Eu vou dar a minha opinião e eu acho que eu sou bem menos exigente que vocês, então... Com mulheres? Você é na filha do Justo, Letícia. Cara, isso não faz o menor sentido. Realmente não faz o menor sentido na filha do Justo. Menina, não preciso falar se eu vou ou não vou, isso não tá incluído. Não tava no contato, cara. Fátima Bernardes. Não, pera aí, tudo a seu tempo, vamos lá. Vamos para os recados. A gente já volta, vai ter filha do Justo, vai ter uma Truman, vai ter Maria Gabriela, vai ter tudo aqui, rapaz. Já voltamos. São os espoletos, filha da puta, vai se fuder. Espoleto. Opa. Moral de recado! Fala aí, galera, estamos começando agora o Moral de Recados. A leitura do Moral de Recados da Tanguinha Corp, muito bem. Nós somos o site www.tanguinhacorp.com, o site que gera conteúdo de humor esporadicamente, mas toda segunda-feira tem um podcast novinho para a sua pessoa. Para a sua pessoa. E como é que as pessoas fazem para entrar em contato com a gente, Bode? Então, nós somos uma rede multimídia. Nós estamos no Facebook pelo singelo endereço de www.facebook.com/tanguinhacorp. Nós também temos um e-mail. Nosso e-mail é podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. E se você for uma pessoa que já está obsoleta e ainda usa o Twitter, acesse www.twitter.com/tanguinhacorp. E você tem que recomendar o podcast pro seu amigo, você que é um ouvinte gordinho, entendeu? Vive aí só roubando a nossa alegria e ousadia. Tem que compartilhar pros seus amigos pra eles devolverem um pouco de alegria pra gente também. Então, recomende para 5 amigos, é a sua missão do final de semana. Tudo bem que hoje é segunda-feira, mas é a missão do final de semana que vem. Exato. Então é isso aí, um beijo, beijinho, beijão. Beijão, prefiro beijão. Opa. Tanguinha, ó. Por um mundo mais arejado. Rock. Então, galera, não tem, então, uma discussão saudável com seus amigos do colégio? Porra, que menina gata. Aí o outro fala, pô, nem tanto, sou mais amiga dela, sou mais... Tá ligado? Tem sempre aquela dúvida, apesar de o cara gostar de mulher, tem sempre uma mulher que ele gosta mais do que a outra. E tem mulheres que são feias e que as pessoas acham gatas, a gente não consegue entender. Vamos começar, então, por temas aqui. Nosso primeiro tema é música. São os artistas popstar de música. E já vou começar pegando pesado, hein? Opa! Fala aqui, amigo. Opa, já pegando pesado. Vamos lá, primeira pessoa, eu não... Ela é produzida, mas ela não é bonita, cara. E as pessoas acham bonita. A Lady Gaga. Muito pelo contrário, ela é feia porque é produzida. Ela, natural, é bem mais bonita. Não agora porque ela tá gorda, mas... Lady Gaga tá gorda? Gorda tá, agora. Gorda. Caralho. É, por isso que o Pula falou pegando pesado. Mas eu não acho ela... Cara, ela não é eu bonita, acho que ela cara. Tem nariz de gavião, só isso. Não, a Lady Gaga é uma mulher feia, arrumada, que continua feia. Não, eu acho o contrário. Ela se estraga de sacanagem, mas ela, natural, é normal. Não digo nem feia, mas assim, padrão, sabe? Que isso, ela tem aqui mó caixa de mó cara de aeromoça, tá ligado? Que ele não é... cara tá querendo Coca-Cola, senhor? Sabe? Não. Ela tem cara de quem é, que faz só as tem Pepsi, as mulheres, pode ser. As mulheres. Pra mim, a Lady Gaga, ela pensa que é aquela namorada do Anakin, tá ligado? Ela se veste como a mulher da alta classe do Império, assim. Natalie Portman no filme lá. Exato. Padme. É Padme, é isso aí. Ela acha que vive nesse mundo e ela se enfeia mais ainda, mas ela não é bonita não, cara. Por debaixo daquilo, ela é pior ainda. Não, né? Ela é normal, cara. Ela não é feia. Não, ela é feia, digo cara. Normal, digo normal. É uma feia arrumadinha. É normal. E aí, quando ela se produz, ela vira aquele negócio lá. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Ela é uma feia arrumadinha que se fantasia pra deixar de ser humana e não ser julgada na escala. Aí ela vira uma coisa. Ponto. Aí ninguém fala nada. Falaram que nem quando ela botou o vestido de carne, o cachorro quer chegar perto dela. Não, e a Ivete Sangalo? Ivete Sangalo é um homem. Ah, eu adoro. Tem voz de um homem. Não, tem ela voz é um de homem mesmo. O que é o que é? Anda como homem, fala como homem, tem trajeto de homem, pega a Xuxa. Exato. Não, pra mim, cara, pra mim o. Cara. Acho ela linda também. Linda? Ivete Sangalo linda? Acho ela linda. Linda, cara, agora. Pô, ela... Não, ela tem muito voz de homem, que isso, cara. Ah, eu desconfio que a Letícia gosta mais de mulher do que eu, cara. Não, cara, sem sacanagem. Pra mim, cara, ela é tipo o Roberto Carlos da seleção brasileira com uma fantasia por cima. Porque só tem a perna, tá ligado? A mulher é tipo... Cara, não sei não. Eu sou mulher. Se eu começar a falar que é todo mundo feio, vão me chamar de recalcada. Então é melhor eu seguir no... Não é todo mundo lindo. A Ivete Sangalo, ela tem um jeito daquela irmã do teu amigo, que parece muito teu amigo, sem vergonha de achar a garota gata, sabe? Exato. É, exato. Ela não é gata, ela não é feia, mas tá ali no... São mais uma daquelas que são produzidas só. Não, não, ela é baiana, cara. A baiana tem traço forte. Ela consegue ter traço forte. Que isso forte é traço forte, tudo bem, mas não precisa ser homem. Ah, ela não é homem, cara. Ela. Tá ligado aquele filme que a mulher joga no time de futebol? Lush, pra Ivete, mim, todos os baianos são homens. A Ivete faz questão de frisar que no carnaval ela mija em pé, cara. Ela tem orgulho disso. Tá? Pelo amor de Deus. Calma aí. Ela não é feia, ela não parece um homem, cara. Você mija sentado pra não sujar o banheiro e ela mexer em pé, cara. Tá bom, né? De repente ela fica parecendo um pivete, mas... Pivete Sangalo. Se você ouvir só a voz dela, você vai pensar que é homem também. Verdade. Ah, pode ser, mas eu acho ela bonita, cara. Eu acho ela bonita. Eu não acho. É porque o Pluff gosta da mulher mais masculina possível, né, cara? Na verdade, é quem tem música, Maria Gadu, Pluff, ia? Maria Gadu? Eu ia. Sério? Caralho, que isso, cara. Assim, se ela não fosse lésbica, eu acho que ela dava pra encarar, entendeu? Que isso, cara. Mas isso, ela cara? Tem um jeito muito masculino, cara. Nem se ela quisesse, ela ia deixar de ser, não tem como. Então esquece. O Pluff, isso aí ela agora... Parece aquela... A Maria Gadu parece aquelas mulheres que parecem boy, cara, de rua. Office boy, muito feia, cara. Muito ela parece um menino afeminado, cara, sabe? Parece Justin Bieber brasileiro. Caralho, ela parece muito Justin Bieber. Eu tô com medo de uma essa, mas parece mesmo. Parece, cara. O Pluff sairia nela se ela usasse aquela porra daquela calcinha que tem uma trozoba aqui, entendeu? Que esse nome daquela porra. A tua mãe tá muito bem, né, Pomo? Ela tá com uma calcinha dessa, cara. Pomo, você que é um homem rústico. Eu mulher melancia. Mulher melancia. Dá pra comer e guardar pra 3 dias, moleque. Almoço e janta. 3 dias, dá pra 3 meses. Mas não, tu não tô falando de carne, eu tô falando de beleza. Não, beleza, ninguém fala de beleza, pô. Então, ninguém aqui pode dizer de beleza. Vocês estão. Mas essa é a discussão, cara. Mas a gente tá falando de beleza, não de gostoso. Essa é a diferença. Não, nem cara, nem tá. Outro, né? Pelo amor de Deus. Vocês também exigem demais. Eu já falei aqui desde o início que eu comeria todas, essa não é a questão. Mas assim, ela não é bonita. Tu comia Gadu? Porra, Não, na verdade, eu não sei se eu ia conseguir, né? Aquela questão, a mesma coisa da filha da Gretchen. É uma parada meio bizarra. Mas, assim, se eu conseguisse, obviamente, sem problema nenhum, cara. O Justin Bieber também, se ele tivesse a fim de liberar aí, tava tranquilo. Olha, o bagulho é ter buraco. Cara, mas a mulher melancia, ela é estranha e ela tem um corpo todo deformado, cara. Ela é gorda. Ela fala que ela é gostosa, mas ela é gorda. Ela é gorda? Quem foi que falou que aquela porra é gostosa? Quem falou que aquilo é bonito? Não, ela é uma mulher. Tem gente que fala, cara. Tem gente... A mídia fala que ela é gostosa. Nego vai... Ela vai no Google, ela todo nego acha que ela é gostosa. Porra. Peraí, Letícia, sua opinião. Horrorosa. Ok. Ah, você é mó recolocado, hein, mano. Nada a ver falar isso. São poucas que eu posso falar. Com certeza que, pelo amor de Deus, gente, de jeito nenhum, tá louco. Vamos lá, peraí, a Ferg do Black Eyed Peas. Feia. Feia, mega produzida, que quer enganar o povo. Não, assim, ela não é feiona, ela só... Você tem que lembrar que ela tá com 40 anos, né? Ela tem 40 anos? Pois é. Ah, desculpa, não fui, não é culpa minha que ela nasceu velha, cara, sabe? Ela apareceu agora. Exatamente. Ela nasceu com 35, não tenho culpa. Eu ia falar isso agora, ela já nasceu velha, porque ela tem a cara desse cara desde sempre. Pra uma pessoa... Não, ela tá cheia de plástica, mas pra uma pessoa velha, ela não tá... Ela Nossa. Tem uma cara esticada. Eu acho que ela tem uma cara esticada. Olha só, se ela é velha, se ela tá esticada, ela não tem que pagar de gatinha gostosa. Que é o que ela fica tentando pagar. Mete shortinho, fica rebolando, fazendo caras e bocas pra câmera, com o negão e aquele japonês estranho atrás. Sabe? Não tem nada que fazer isso, cara. Eu acho assim, que... Ela não é feia também, cara. Ela só é normal. Ela é loura de olhos azuis e, tá ligado? Tá aí a mágica. Grande merda ser loura de olho azul. Caguei. O negócio é que ela fica tentando pagar de gata. Isso. E por isso que ela se queima. Se ela ficasse na moral, se ela tivesse uma outra postura, ela poderia passar, tipo, Adele, a gata. Ela é uma gorda, escrota, com corte. Não, eu vou te dizer, eu acho a Adele bonita de rosto. Não, Adele. A pergunta, pegava a Adele? Adele é pescoço, né, cara? Cara, eu não sei, cara. Tem uma gente que muito gosta complicada. De gordinha, né? É, cara, eu não tenho problema. Pra mim, o mais importante é o rosto. Eu acho o rosto da Adele bonito, já a da Ferg eu não acho. Entendi. Porque a Ferg tá toda esticada, escura também. A gente pode fazer tipo o peão do baú, tá ligado? E começar a girar no handle, tá ligado? Cabeça, tronco. Aí vai fazendo sorteio aí, maneiro, velho. Com a cabeça da Ferg, com o corpo da filha da Gretchen. Na verdade, Nossa. A cabeça mais legal seria a da filha do Justo, mas tudo bem. Toma no cu, Paulo. Linda como um neném. É pegadinha do balão. Ai, ai, ai. Vamos lá, ídolo nacional, ícone de beleza, representando o Nordeste brasileiro. É do Norte, ele é do Pará. Nordeste, caralho. Pará é na região Norte. Eu não sei onde ela é, cara. Quer falar da mulher, não conhece nem a história dela. Cara. Eu gosto de falar mulher, mas não sei quem é. Tá pagando de funk, sabe? Representando o Rio Grande do Sul. Representando Mato Grosso. Mãe do Pombo. Minha mãe tem biografia. Tá bom, do norte, né? É do Pará. É do Pará. Nossa querida Joelma! Cara, a Joelma consegue ser feia, mas a roupa dela consegue ser mais ainda, né? Ou seja, ela disfarça a feiura dela com uma coisa muito mais feia. Mas sabe qual é o meu medo, cara? O meu medo é um dia ir no Pará e reparar que, comparada com as paraenses, ela é bonita, cara. Caralho, os ouvintes do Pará vão cair matando. Tua sorte que não tem internet no Pará ainda, moleque, senão... Eles vão mandar o quê? Um índio pra atacar a gente? Cadê a Miss Pará? Vou procurar a Miss Pará aqui no Google. Eu acho que o grande problema do Joel é o mesmo da Ferg. Ela não tem simancômetro. Ela é uma mulher feia, uma senhora feia, na verdade, que tenta pagar de... Ela é velha? Ela deve ter uns 45 anos, 50 já. Não tem a menor ideia. Ela é velhinha. Ou então ela é muito acabada, trabalhou muito no 38 sol. 38 anos, puta que pariu. Ela trabalhou muito no sol. Então, se ela tiver idade, ela era boia fria. É por isso que a lua traiu ela. Mas o negócio é que. Como é você? A Joelma ficou. Olha que isso, cara. É, mas é um negócio. Escolhe uma outra maneira de reformular a frase, então, por favor. Ok, eu vou dar pra cima, faço diferente. A Joelma fica botando aquelas roupinhas, dançando, rebolando no palco. Não fica bem pra uma senhora de 38 anos acabada, sabe? Fica escroto, vai ter postura. Porque aí. Vai jogar um dominó, vai. Vai jogar a mão na poxa. O Bode insiste nisso, cara. Quando ele fizer 30 anos, ele vai já comprar o caixão dele, cara. Ele... Eu acho que depois dos 30 anos acabou a vida pro Bode, mas... Não, cara, mas é questão de postura. Se a Joelma não ficasse botando o mini sair rebolando, a gente não ia botar ela nessa lista, tá ligado? Eu concordo plenamente, é questão de postura. Exato. Ninguém tá falando sobre Cidinha Campos aqui, sabe? Porque a Cidinha Campos não tá se expondo. Ah, então compra um colete lá pra ajeitar a postura dela e vocês param de falar da mulher, porra. Não, sério mesmo, cara. Eu acho que ela é feia não é por causa disso, não. Se ela... Mesmo que ela não usasse a porra dos vestidinhos, então ela é uma mulher esquisita, cara. Ela tem a cara bolachuda, sabe como é que é? A cara, né? Que, assim, a única coisa que eu acho errado, assim, mesmo que eu, condenável da parte dela, é ficar jogando o cabelo que nem uma maluca pro lado e pro outro. Porra, ah, isso é da dança, cara. Isso não é da... Ela não faz isso pra conversar contigo na rua. E aí, pombo? Tudo bem? Isso não é dança, não, cara. Essa porra aí é tipo o centro de macumba. Sei lá, pô, essa recebe alguma parada, brother. Isso aí sim me incomoda pra caralho. Além da cara dela... Cabelo helicóptero. É, ela parece uma porra de uma árvore de Natal, na moral. É muito escroto o cabelo dela, cara. É muito escrota a habilidade dela aí de mexer o cabelo. Ah, eu vou anexar no post aí o link do site Miss Pará. Aí vocês abram as candidatas aí e compartilhem da minha alegria. Ah, deve ter a categoria peão de cabelo, tá ligado? Começar a apelar, hein? A Cher. A Cher ainda acho que não sabe que tá morta já, né? Porque puta que pariu. Você sabe que a Cher, ela foi casada com o Gene Simmons, né? Sério? Aham, e o filho dele toca no Linkin Park. No Linkin Park, isso eu sabia. Caralho. Aí, rapidão, deixa eu só falar uma parada. Quando vocês falaram a Cher, eu tava pensando que vocês estavam falando do ritmo, sem sacanagem. Aí eu li... que eu me liguei que era a Cher. O que você acha do Axé, pô? Meu Axé é bonito, Axé? Eu não sei, cara. Axé, eu pensei que você ia começar a falar mulher da categoria Axé, tá ligado? Aí definiram a palavra pela palavra. Axé. Aí o caralho, como assim tem uma mulher chamada Axé? Que merda, cara. Pode continuar, era só isso mesmo. Mas eu acho que a Axé, ela tá na mesma... Ela sofre do mesmo mal que a Lady Gaga. São mulheres que pro público gay, elas são o máximo, e pro público normal são... Meu Deus, o que essa mulher fez na cara, sabe? É muito estranho. Cara, ela era estranha também, cara. Exatamente. É outro que acha mais atenção, quer pagar de novinha também. E a cara dela é sempre a mesma coisa, só o cabelo dela que muda, cara. Porra, ela, sempre tá ela tá com a mesma cara de 30 anos. Ela é o Maravilha, cara. Na moral. Ela é o Maravilha Grinda, total. Travou a cara, tá ligado? Travou a cara e o corpo, foda-se. Tem até um filme que é com merda do Matt Damon, que ele é colado no irmão e tal, que ela faz uma secretária de um filme de Hollywood que tem uma bunda gigantesca, cara. A Cher não passa na porta. Caralho, puta meu Deus. Deve ser um ótimo filme. É ótimo. Tem a Cher e o Matt Damon, veja. Tá bom, vamos lá. Em Money House. Pegava. Feliz. Sem drogas. Cracuda. É, sem droga. Porque, tipo assim, você pegar o antes e depois dela, da doença, digamos assim. Antes da doença, ela era gostosa. Ela era bonita, cara. Era direitinho. Era bonita e gostosa também. Ela era bonita. Ela virou um estilito, né? Ela era bonita até que ela virou a morsa. Aí não teve mais como. Não sei se vocês já viram o vídeo da morsa, a gente pode linkar aí na postagem. Pode... Parece que saiu do The Walking Dead, ela. Não, mas, pô, aí Money House não é feia. Ela tem aquela cara de judia inglesa, tá ligado? E o craque só deu uma secada nela. Apenas isso. Um banho tomado, tá tranquilo. É isso aí. Tá aí o bode agora, cara, fazendo uma campanha, chuveiro na Cracolândia. Olha isso, cara, parece um zumbi, cara. Ah, cara, eu achei Amy Money House bonita. Realmente acho. Um banho tomado, né? Ela tá toda tapada no final da carreira, né, cara? Tava sem dente, tava com cara escrota, mas ela já foi bonita, assim. Sim. O necrotério tá cheio de mulher parecida com ela, bode. É só chegar lá. Assim. Não se prometo calor, mas... Ai, caralho. Tá bom, Courtney Love. Cara, é assim, se você tiver uma camisinha embutida no seu pau de nascença, você pode ir, sabe? Ela é doença, cara, sabe? Ela é uma mulher que já nasce com a camisinha no pau. Sabe, porque senão eu falaria, meu filho, não. Ah, todo mundo aprendendo a como colocar a camisinha na cenoura e o moleque tá pedindo a professora pra ensinar como é que tira, né? Porque... Não, mas ela só tem cara de doente, cara, mas ela não é feia, pô. Fluff, ela tem boca de Hércules. Nossa, imagina. A boca dela é borrada, tá ligado? A boca fica... vai descendo, rosinha na boca, é todo deforme, cara. E se a boca é assim, né, amigo? babaca, né? Você é linda, mais que demais. Não! Não! Não! Não! Ainda no mundo da música, nós temos a nossa querida Pink, cara. É uma lesbo, né, com cabelo escroto. Você não pode falar isso, não é porque ela raspou metade do cabelo, cara, que quer dizer que ela é homossexual. Imagina. Não, não é por causa disso. Não é o que isso significa. Não é. Da ela parece um boi com aquele negócio no nariz. Que você é viado. Não é. Ela parece um boi com aquele negócio no nariz. Quem é mais macho, ela ou a Maria Gadu? Cara, a Maria Gadu é um menino. Briga de espada, hein, briga de espada. Mas a Pink é mais não agressiva. É assumidona, cara. Que isso, Leti? A postura da Pink me agride mais do que a da Gadu. Mas ela não é assumida. Verdade, mas... E a Pink... ela ainda se veste às vezes como mulher. A Maria Gadu já desistiu, já. Ela tem um pouquinho de feminilidade ainda, cara. Ela consegue. Porque ela não é verdade, sim, cara, a Pink. Ela só se veste, se arruma escrotamente. É, eu não duvidaria que a Pink anda com Tenga Egg na mala dela quando ela vai pra viagem, cara. Deve querer se masturbar de vez em quando, assim, leve. Ou não. E a Rihanna, então? Que parece alienígena? Eu acho ela uma feia arrumadinha. Acho ela normal. Mas eu acho a Rihanna horrível. É, ela não é bonita. Como é que essas mulheres conseguem fazer sucesso não sendo bonitas, cara? Não, mas ela vai fazer sucesso. Que filha da puta! Caralho, então, galera feia, desiste de trabalhar e estudar. E vou morar no campo. Não, porque é o modelo de artista que ela representa. Ela não tá ali pela voz. Ela tá ali pelo showzinho, tá ligado? Pela aparência. Cara, eu acho que o único defeito dela é que o rosto, a cara dela é muito pequena pra cabeça dela. Só isso. O único defeito dela é que ela tem mais testa do que cara. O único defeito dela é ser um cachorro. A Rihanna é um pinter. Até o cabelinho dela é cabelinho de pinter. Ela é mais calva que eu, cara. Quando ela botou aquela peruca de Alcione, cara, Deus me livre, não. Porra, não. Não dá. A Rihanna é muito horrível. Muito, muito horrível. Cara, ela não começou pela cara, não, mas pela música. E ela agora deu pra ficar querendo aparecer pela toda hora. Direto! Ela acreditou que é gata, cara. Cara, essa cara você consegue ver 5 centímetros de curvatura na testa dela, cara, é uma coisa muito escrota. Ela precisa fazer um implante ali na frente, tá ligado? Muito feio, cara. Feia pra caralho. Eu acho que ela não é feia, não. Quando ela usa franjinha na frente pra esconder a testa, até fica na moral, mas... É, a testa é um problema, mas mesmo assim eu não acho ela feia, não. Ah, não é à toa que o Chris Brown bateu nela, né, pô? Tentou arrumar aquela cara. Encolha essa testa! Cara, o que acontece com o namorado meter uma cadeira na cara da namorada, cara? Uma cadeira! Pra testar a força da testa dela. Uma cadeira? Foi, ele deu uma cadeirada na Rihanna. Não, ele tava dentro do carro, como é que foi? Não foi não, cara. Ele foi botar a mulher pra sentar, só que ela confundiu a bunda com a cara dela, entendeu? Aí... Caralho. Eu tenho aqui então as últimas candidatas do nosso bloco musical. É uma dupla, mas assim, uma é bonita, outra é feia. Pepe e Neném. Pepe e Neném? Pô, como assim, cara? As duas são feias, cara. Não, cara. A Neném, né? É bonita. Cara, que isso, cara? A Neném é muito gata. A Neném é bonita, cara. Loucos, cara. Não. Que isso? Que é a Pepe e Neném, cara. Não, vocês estão falando sério. Neném é bonita, cara. Não. Vocês não podem estar... Vocês estão falando da mesma Pepe e Neném que eu? Porque eu acho que agora tem mais de duas, tipo, quatro. Porque... Não, olha só, assim, elas são gêmeas. Você já reparou que a Neném tem os traçados muito mais finos do que a Pepe? Não, assim, a verdade é que a Neném sempre foi injustiçada, né, cara? Ela foi comparada e tal, porque dizem que as duas são gêmeas, mas elas não são gêmeas. Elas têm diferença de um ano de uma pra outra, entendeu? A Neném é um ano mais nova. E normalmente o pessoal fala, né, que irmão mais novo tende a ter os genes melhores e tal, blá. E, de fato, ela é muito mais bonita do que a Pepe. Você quer que eu te mande uma foto da minha irmã? Eu mando. É? Eu, como seu amigo, falo, não faça isso. Não, mas falando sério, você acha a Neném bonita? A Neném é muito bonita, cara. Gata, cara. Sim, não, a Pepe é escrota demais, eu concordo com você, mas a Neném é muito bonita, cara. A Pepe é muito suada, cara. Caralho. Dá. A Pepe. Não, nenhuma das duas, não dá, né? Não, peraí, não, sério, sério. Ah, vocês são preconceituosos. Só se pra Playboy, você não ia comprar revista. Caraca, você tá maluco, cara. Seria a única Playboy que compraria nos tempos atuais, cara. Cara, eu compraria a revista e não faria nem questão de olhar pro resto do corpo, cara. Só o rosto dela já me agradaria. Então a Pepe é. Não, quem é que é a gata? É a Neném, segundo a Neném ele. É gata, a Neném é muito mais gata. A Neném é gata. A Pepe é feia pra caralho. Passo fácil. A gata sorriu e é pau no bombril. Linda como um neném. Olha olha só, nós já falamos aqui da música, das artistas, TP Neném, Neném Gatíssima, a nossa querida Maria Gadu. Vamos então falar agora do mundo do cinema, rapaz. As estrelas de Hollywood. Tem cada filme com cada mulher linda, mas tem cada filme com cada mulher escrota. E a gente tá aqui pra debater quais são escrotas e quais são lindas de verdade. Nossa primeira candidata aqui é a nossa queridíssima Hilary Swank. Pra quem não sabe, ela fez Menina de Ouro, então fez A Casa de Cera e fez Karate Kid 4, não vejam. Ou seja, ela só fez filme que pedia pessoas não tão bonitas, então ok. Ela fez também Meninos Não Choram, que ela é um menino. Ela é menino não, ela é uma menina que faz de menino. Ou seja, ela é uma mulher que tem cara de homem. Cara, ela é uma mulher que tem cara de diabo. Cara, tá ligado a Electra, a mulher que fez a Electra? A Jennifer Garner. É, pega a Jennifer Garner, bota uma testa escrota maior, tá ligado? 3 cm mais de testa e uma dentição escrota. É essa mulher, a Hilary Swank. É a cópia zoada. É, geneticamente zoada. É uma versão bizarra dela. É aquele filme Gêmeos do De Niro e do Schwarzenegger? Não, que De Niro, cara. É o Danny DeVito. DeVito, DeVito. Caralho, DeVito. Caralho, puta que pariu. Caralho. Também não acho ela bonita. Era feia, era feia. Tem gente que acha essa mulher gata. Tem um episódio inteiro de The Office que a galera do escritório fica discutindo isso, cara. O escritório tem uma cisão, uma guerra civil, porque tem a galera que defende essa porra e tem a galera que acusa essa porra. E o veredito? Essa porra. É inconclusivo, essa mulher é estranha demais. Não, mas ela tem mais pra ser feia do que bonita. Na sua opinião. É a minha opinião, não. Mas é a opinião do mundo inteiro, cara. Eu não conheço uma pessoa que acha ela bonita. Alguém aqui acha ela bonita? Não. Eu acho ela estranha, como eu já falei. Estranha, eu acho que no bom ou mau sentido. Comparado com a PP, a nota dela seria 0.2. Com a PP não, com a Neném. Vamos estabelecer aqui, eu vou puxar ela lá de trás, que ela vai ser falada ainda mais à frente, mas eu acho que a gente tem que trabalhar como se fosse o pH. O pH 7 é o pH neutro. Eu acho que a pessoa padrão é a Fátima Bernard, sabe? Ela não é feia, ela não é bonita. Ela tá ali no meio termo, sabe? Tudo e a nota máxima é Neném. A máxima. 14 é Neném e qual é o ponto mais baixo? O ponto mais baixo é a filha do Roberto Justi. Nick Minaj. Nick Minaj. Mas isso não faz muito sentido não, cara. Porque todas essas pessoas, praticamente todas as pessoas que a gente tá analisando, são pessoas que têm muito dinheiro. Então se a pessoa tem muito dinheiro e continua feia, é porque ela é feia pra caralho. A Fátima Bernardes tem muito dinheiro. Então se ela é bonita, talvez ela seja feia. Mas por causa do dinheiro ela é bonita. No início da carreira ela era muito feia, cara. Agora ela é uma pessoa padrão. Ela é uma cor. Não, Ana Paula padrão é outra repórter. Eu acho, entenderam? Eu entendi. Por aí. Se a pessoa tem dinheiro e é feia, é porque ela é muito feia. É porque ela não tem jeito mesmo. Exatamente. Ou seja, virou físico-química, né? Tem que colocar agora a quantidade de dinheiro da pessoa na fórmula do pH da beleza. Exatamente. O meu ex-sogro defendia a teoria de que você não tem que imaginar a Cicarelli, tá ligado? Que teoricamente é bonita na televisão. Você tem que imaginar ela com uma touca no açougue, tá ligado? Cortando a carne. Ela ainda é bonita? Sim. Não, ou então se ela não mataria uma escrota, tá ligado? Acordando de manhã, com aquela cara toda zoada. Exatamente. Se ainda é bonita, aí amigo, aí tu não tem o que fazer. Tá ligado? É indiscutível. Cara, eu imagino que o Silvio Santos seja o Jabba. Agora, imagina na Hilary de Swank no açougue contando a tua carne de touca. Aí eu mudo de açougue. Caralho, assustador, cara. Eu não vou dormir essa noite. Tomara que esse podcast termine às 6 horas da manhã, porque ninguém vai dormir também não, cara. Ninguém vai dormir também, cara. Você é linda mais que demais. Tem uma aqui que eu acho feia, mas o bode jura de pé junto que é gata. A Uma Thurman. Muito gata. Horrorosa. Ah, acho feia. Muito gata. Ela tem um olho em cada canto do rosto. O que te conquistou, bode? Foi aquela cena do Pulp Fiction? Ela dançando? Não, vou te falar aqui. A gente falou da Hilary Swank no açougue. A Uma Thurman no açougue não assusta. O problema dela é que ela é bem exótica. Ela sofre do mesmo mal daquela garotinha do Smallville lá, que fazia a Lana Lang. Só no mercado. Cara, a Uma Thurman parece um cisne, cara. Não. Ela parece um cisne. Mas o quê? Um cisne, cara. Ela tem um bico, cara. O olho dela tá lá atrás, tá ligado? Não, ela tem a cara exótica. Larga, sei lá. Ela é muito larga. Exótica, mas ela é linda, cara. Não, cara, não é, cara. Ela tem uma beleza exótica. Ela é muito larga pro rosto, cara. Assim, ela é... Uma truma, cara. Tá bom, simétrica pra você? É um bom adjetivo? Boa, isso, isso. Ela é direitinha. A Uma Truma, ela descende dos antílopes, cara, porque ela tem um olho de cada lado da cara, como você falou, é pra ampliar a visão dela e conseguir notar mais rápido os predadores que vêm de trás, sabe? Então o que acontece? Ela tem uma visão periférica melhor. Você deve ajudar muito. A periférica dela é excelente. Então você tem... Compensação, tem um campo no meio que ela não consegue enxergar, né? Cara, ela tem cara de tubarão martelo, cara. Então você já sabe. Ele tem uma ponta de um olho em cada ponta, tá ligado? É antílope, é tubarão, é. É o zoológico inteiro, cara. É bom que quando o Plano falou cisne, eu lembrei do Cid da Era do Gelo, que é igualzinho. Ai, parece a fuinha, mano. Caralho, para de desmaiar, a mulher é gata. É, muito gata. Ganha mais dinheiro que eu. Tinha que arranjar uma foto que dela gata e botar no post da Tanguinha Quarta. Beleza, trabalho meu. Vou fazer um top tanga. Uma truma, truma. Tá bom, vamos lá. Já que essa aqui pode defender, mas pode. Essa outra você não pode defender, ok? Ah, vamos lá. Sarah Jessica Parker. Nossa. Sex in the City, pra quem não se ligou. Aqui no Rio de Janeiro, tem cidade que não tem porque é cidade pequena, mas no Rio de Janeiro, todo ponto de ônibus tem um outdoorzinho e uma propaganda. E na época do filme do Sex in the City, todo ponto de ônibus dessa porra dessa cidade tinha a filha da puta da Sarah Jessica Parker, cara. Eu passei um mês em todo ninguém que eu via. Todo lugar que eu ia, essa puta tava me olhando, me esperando. Cara, essa mulher, ela é muito escrota, cara. Ai, ela é linda, ela é isso, ela é... Não, ela é uma... Fala que não, ela é muito elegante, é muito bonita. Porra, não. Ela é escrota, foda-se ela do salto. Ela parece ser gay, cara. Ela parece ser gay, na moral. Aquela cara escrota dela. Você sabe que eu tô ouvindo vocês falando de mulher feia e visitando o álbum da Jessica Esteves aqui pra poder limpar a minha mente, né? Não, mas muito sério, acho que foda, todas cara. Que vocês podem citar, ela é a mais famosa, a mais feia que... Letícia, você que é mulher, por que as mulheres acham essa filha da puta bonita? Cara, se eu soubesse explicar a mente feminina, tava bonita, cara. Eu tava aqui. Cara, até o South Park zoou ela de ser feia, cara, pra vocês verem. Cara, até o pai dela zoou ela de ser feia, cara. Não, principalmente o pai e a mãe, né, cara, que fizeram uma porra dessa. Porra. É uma pessoa muito escrota, cara. A cara é muito escrota, meu. Não dá, cara. Todas, já, essa é a pior. Tá bom. Eu acho que quando vocês xingam a mãe da mulher dessa de filha da puta, vocês estão falando sério mesmo, cara. Porque só a mulher sendo puta mesmo pra ganhar um castigo desse, mano. A criança feia desse jeito. Assim, cara. A Sarah Jessica Parker, em alguns ângulos, ela me lembra aquela mulher do Friends, cara. O quê? A Jennifer Aniston? É, sai a que daqui, fez. Cara, sai daqui, na moral. Também. Vai embora daqui. Pô. Sério, cara? Porra, aí, sai vou mandar daqui, uma foto aqui, não tem nada a ver, mas vou mandar foto. Ela num quarto escuro é idêntica a Jennifer Aniston. Olha a foto, idêntica, olha. Idêntica, tu não sabe quem é quem, cara. Apaga todas as luzes, ela bota um saco na cabeça. Aí, vou botar no post aí a foto que a Sarah Jessica Parker parece a Jennifer Aniston. Você tá completamente equivocado, cara. Mais gente... uma vez o Pluff expandindo conhecimento sobre as mulheres aí. Jennifer Aniston é linda, cara. Não, eu sei disso, cara, mas a Sarah Jessica Parker em alguns ângulos parece, cara. Pombo, sabe pessoa que não conhece carne, que confunde é, tipo, Mignon, com costas, com tá ligado? Só o cabelo. Com músculo. É o Pluff, cara. O Pluff é. Caralho. Não, cara, ele não come é, mesmo, tá... é tudo igual. Cara. Mas daí, pô, a Jennifer Aniston é super estimada, hein? Não é tudo isso, não. Jennifer Aniston? Ela é gata pra caralho. Ela é... Eu não acho que ela é tão maravilhosa assim como o Paul, não. Mas quem dera eu chegar na idade dela, sim. E a idade tá fazendo muito bem pra ela. Ela tá muito isso mais gata hoje do que no Friends. No Friends ela tava com aquele cabelinho dela, meio aquele tufo dela lá. É, da mesma forma, é impressionante você ver, assim, acompanhar o Pluff explicando detalhes sobre a diferença das marcas de linguiça calabresa, cara. É uma especialização. Né? Bom reconhecimento absurdo. Eu trabalho com moda, né, cara? Entendi. Caralho. Teve um filme de ação, barra comédia, barra romance, barra Rodrigo Santoro pagando de garota de cerveja, barra chamado escrota. As Panteras. Ele era protagonizado por Lucy Liu, a japinha escrota que fez Kill Bill. Lucy Liu, mais conhecida como Lucifer, né? Cameron Diaz, eu era gostosa no Máscara, em Baranguei. E aquela que, juro por Deus, no filme ET, ela pra mim fazia o ET, cara. Sacanagem com o ET. Vamos deixar a Cameron Diaz e a Lucy Liu de lado um pouquinho, porque a Drew Barrymore merece um pouquinho do nosso carinho, da nossa atenção. Pedestal. Exato. A Drew Barrymore, além de síndrome de Down, além de ser gorda, além de ser corcunda, além de ser cracuda, hein, além, mano, de ter a boquinha da Courtney Love também. Tem que chegou na filha do Justo já, cara. Tá quase lá. Cara, quem em sua consciência vai falar, Drew Barrymore, você é gata? Quem fez isso? Cara, mas vou te falar, ela não é feia, cara. Bluff. Ela só é gordinha, cara. Ela é gordinha. Gente, puta de mulher. Não, eu vou falar. Dele também. Lembra o que eu falei do dinheiro? Você lembra, né? Uhum. É só isso, ponto. Ela sem dinheiro. Todo mundo esperando a explicação. Não precisa de mais nada, cara. Porque essa mulher sem dinheiro ia ser o demônio na Terra. Cara, Letícia, num filme mega produzido, num filme que eu falo, caralho, o Rodrigo Santoro é gato, sabe? Nesse filme, assim, toda cena botam a Lucy Liu, que é caidinha, pagando de gata, Cameron Diaz pagando, e a Drew Barrymore, por saber que ela é incapaz de produzir qualquer tipo de sentimento no ser humano, ela é engraçada, sabe? Numa cena que é pra seduzir, ela faz graça, cara. Não vem me falar que isso foi por livre espontânea vontade, não, foi o que tinha, o que deu pro dia, sabe? Cara, não, essa mulher é horrível, sabe? Ela tava no Teleton ajudando no cabeça triângulo. Ela era bola. Ela não é horrível, cara, só é gordinha. Ela parece a Adélia um pouco. Não, cara, a Adélia é bonita. A Adélia é bonita, cara, eu já falei. Eu pegaria a Adélia e não pegaria a Adélia. A gente tem em comum é a gordura, cara. É, lembra muito dos Soares, as duas. A Adélia, quando emagrecer, vai ficar que nem essa aí. Não vai, não, a Adélia vai ficar... Tá maluco que isso, cara, tá maluco. Rapaz, vocês estão... Aí, Pombo, você comia? É, quem? Você? Adélia. E, cara, eu comeria todo mundo, né, cara? Se você estiver disponível, coma você também, cara. Fator de José Serra. Comeria ele até de peruca, né? Abriu as pernas e bate saco com certeza, meu. Caralho, Pombo. Então tá bom. O que é que eu tô fazendo aqui? Você é linda, mais que demais. Não! Não! Cara, eu vou te falar, eu assisti o Crepúsculo, não sei o que, parte 1 no Telecine. Telecine, Plus? Fala a verdade. Telecine. Não fala a verdade, cinema. Fala da pré-estreia, fala, cara, a gente não sabe vi, que foi. Não vi a parte 1, não vi a parte 2, tá no cinema agora a parte 2. Entendi. E as pessoas falam, as meninas falam, que a Bela tá lá porque ela faz chapéu dessas garotinhas, que são mais ou menos bonitinhas, tá ligado? Eles se identificam com ela, sabe? Pra poder... Quiseram botar no personagem uma garota que é feia, mas que pode ser... Graça, é uma menina, entendeu? Sem graça. Mas ela realmente é feia? Ela é linda. Linda não é a palavra. Dizem que ela é a cara da minha irmã. Dizem que a minha irmã é a cara dela. É, a sua irmã é a cara dela, isso eu posso falar. Aí, apresenta pro Pluff aí, cara. Cara, ele já conhece minha irmã. É, eu já conheço. Não só viu ela, mas já conheço. Eles fazem balé junto. O problema dela é que ela não tem expressão, cara. Só isso. Se ela estiver sofrendo, ela faz a mesma cara. Se estiver rindo, também faz a mesma cara. A atuação não é o ponto. O ponto aqui é beleza, pô. O ponto de atuação, cara. Ela normal, ela é a mesma coisa no filme, como se ela não estivesse fazendo nada, cara. Ela é muito estranha. Ela é bonita, cara. Ela só tem cara de paisagem, cara de nuvem. Sabe uma nuvem? Ela é bonita, não. Uma nuvem não significa nada pra ninguém, ela tem cara de nuvem. Assim, ela tem um queixo, um escroto, tá ligado? Não, ela é bonita, não sei, cara, nem não vai se rir. Ela fica melhor sorrindo ou sem sorrir. Porque não muda, cara. Ela tem um maxilar grandão, cara. Ela tem um queixão, mas fora isso, ela é bonitinha. Não, cara, pra mim todo sorriso dela é aquele sorriso amarelo. Ela tem sorriso estranho, orelha de abano, sei lá. Aí, eu tenho uma confissão a fazer, cara. Eu nunca me senti tão orgulhoso por estar bombeando em alguma discussão desse podcast, cara. Eu não sei pulhufas do que vocês estão falando. Eu nunca vi essa porra desse filme. Eu não sei quem é essa merda, essa mulher. Cara, eu não tô falando só no filme. Eu me sinto bem por isso. Cara, tem outros filmes que ela participou também que, porra, mesma coisa. Zatura também. Entendi. Então, Zatura, exatamente. Ela é tão triste que ela ficou congelada metade do filme. Fato, ela. O legal é que não usaram efeitos especiais, era só a cara dela mesmo. Nem precisou funcionar muito. Não, mas não dá, essa cara. Categoria de pessoas com cara de paisagem que podem ser aprimoradas para efeitos cinematográficos, temos a nossa querida Lea Michele, protagonista do Glee, né? Cara, Lea Michele, aquela judia, nariguda? Não sei se ela é judia, mas aquele narizinho dela ali é caprichado. É, com certeza é judia, cara. Se não for judia, tem uma coisa errada. Mas ela é cara... normal, não acho ela feia, não. Acho ela normal. Cara, ela é normal, mas aquele nariz ali não é humano, cara. Assim, eu não sei de onde tiraram o que ela... Se bem que é Glee, né, cara? Glee é feito pra crianças especiais. Não, Glee é feito pra gente escrota, na moral. Tinha que botar alguém geneticamente zoado ali. Mas ela em si, eu não vejo nada de mal. Não. Pegaria. Eu acho ela tem aquele efeito princesa Disney, cara. Anne Hathaway, ela fez Diário da Princesa. No filme, embarangaram aquela mulher de uma forma inacreditável, cara. Mas ela tava muito nova naquele filme também. E ela é gata. Então, o caso da Glee é diferente, porque ela é baranga que vão endireitar. A Anne Hathaway era a gata que enfeiaram, tá ligado? Ela tá... Pega que é feia. Não, ela também fez aquele Diabo Veste Prada, também tá, ela tá meio zoada também. É, porque é o mesmo efeito. Ah, porra nenhuma, cagar, cara. Eu acho que ela tá meio zoada. Diabo Veste Prada, no começo do filme, eu já ia feliz ali, batia palma. O bom é quando a mulher bate palma. Filme, ela não devia nem se depilar. Morre pomba louca. Sem as mãos. E ela também tem um orelhão também, essa Hannah Hathaway. Ah, mas caralho, Goku, Gustavo, tá pluffando. Como é que é o verbo que o maluco criou? Tô enviadando. Pluffizando, sei lá. É, pluffizando. Pluffetizando o programa. Se for falar de beleza diferente, eu acho que eu escolho ela, porque eu acho que ela é bem bonita e é fora dos padrões, assim. Anne Hathaway? É. Eu acho ela bem dentro dos padrões, cara. Ela só. Pô, ela é show de peteca. Nossa, ela tem um sorriso muito largo, os olhos muito grandes. Ela, sei lá, não é aquele padrãozinho toda perfeitinha. É no personagem de anime, cara. Fetiche. Isso aí, pô. Magrinha, peitões, sorrisão. Peitão grandes. Não, cara. Peitão não, cara. Ela é peitão. Normal. Não tem, não. A gente tá avaliando beleza feminina. Acho que o Pluff não precisava mais participar, cara. Aí vai se fuder, pomba. Tu não deu uma dentro ainda, Pluff. Tu não falou nada que pudesse ser levado em consideração, cara. Como não, cara? Então, todas as mulheres que tu falou que eram bonitas, é muito mágicas, ou não eram bonitas. Tipo, o que, que você acha do Neném? Quem? Neném. Ah, a Neném é gata. Neném é aí, gata. Eu também acho. Não, mas a Neném, ela transcende esse lance da sexualidade da pessoa. Ela é, então, ela é acima disso. É, exatamente. Aí tudo bem, aí não tem, pô. Se você não tá lá fora, vai se fuder, rapaz. Não, tem um crédito de cada coisa. Não, porque a Neném é sobrenatural. Aí você tá apelando também. Vou falar em sobrenatural, cara. Temos a nossa querida Blossom, Amy Farrah Fowler lá do Big Bang Theory. Ela é tão feia que ela botaram um personagem zoado pra ela. Cara, mas ela não é tão feia. Ela só não é... Ela é normal, cara. Não, ela é feia. Ela é nariz. Tô falando, cara. Tira o Pluff, cara. Verdade, tá ligado? Ela tem o nariz do Gonzo. Mas eu também acho ela feia. Ou seja, ela tem uma piroca na cara, né? Nem ela. É muito grande o nariz dela, cara. Eu lembro que eu tomei um susto uma vez, que eu tava vindo em algum canal, tava passando reprise de MacGyver. Nossa. Cara, MacGyver dos anos 80, é muito um cara muito velho essa porra. E tava a Blossom fazendo participação especial. Não, na verdade não devia ser especial, devia ser o primeiro papel da vida dela. Ela tava fazendo uma garota no MacGyver. E o nariz dela já era descomunal, cara, naquela época. Entendeu? Cara, essa garota com 70 anos, cara. Ela os créditos apareceu até assim, garota do nariz. Garota do nariz. Não, era tipo uma nomenclatura pra ela e outra pro nariz, assim, tipo nossa, estrelando seu nariz comunal, alguma coisa assim. É muito absurdo, cara. Ela... Tu vê que na abertura do programa dela, da Blossom, eles não filmavam ela de perto na abertura. Ela vinha dando uma cambalhota, sabe como é que é? Fazendo era sempre de longe, assim. Era sempre de longe, moleque. Sempre dava pra aparecer, tipo, três dela na câmera. Pera aí, a Big Bang Theory não é a Blossom, né? Não, é. A namoradinha do Sheldon. A Sheldon, fêmea. Ah, tá, sei quem. Ah, essa é escrota demais. Pô, tu tava pensando que era quem, cara, a Blossom? Pô, você tava achando que era a Penny? Que isso, acho que tu tava falando da Penny, pô. A Penny é gata. Que isso, cara? Ah, tá. Mas ela é bem menos gata do que aparenta na série, na verdade. É verdade, aquilo ali, aquela menina engana muito. Muito. Engana pra caralho. Tem um pessoalmente, tava tomando um café no Starbucks, ela tava lá contigo. Não, tem uns filmes mais antigos dela que fala, caralho, é a Big Bang Theory, a Penny. Não, sabe, meio nhé. Não deixaria de ser isso, entendeu? Aliás, eu tenho uma filosofia que, normalmente, quando aparece uma mulher, não precisa ter um nível muito alto de beleza. Eu só digo um nome pra ela. Thaís. É só isso que eu preciso ter em foco na minha mente a partir do momento que ela aparece. Na nota 3,5 pra cima, tá valendo. 3,5? Caralho, cara, 3,5, vai se fuder, cara. Aí, mas, cara, tu pega a mulher, cara, na fila do implante, pô? É, porra. Tá falando de quem, o Borg aí? O cara que vai no necrotério buscar a mulher, mas tudo certo. Como pega a mulher no pé do morro lá, caralho, cara. É, cara, a parada não é essa. Quem nega água, morre como? Morre seco, cara. Então não precisa falar mais nada. Ok, Meia-noite em Paris. Em Paris. Paris Hilton. Cara, ela é tão feia, cara, que ela, pra chamar atenção, teve que fazer um filme de pornô, jogar na internet pra chamar atenção. Porque pela cara dela, ninguém ia dar nada, cara. É, mas ela não fez filme de pornô, cara. Mas ela não precisa, ela tem dinheiro. Ela tem dinheiro pra caralho. Ela, mas fez, você acha que ela não botou aquele filme de propósito? Porra, não, foi o namorado dela que botou, cara. Ah, uma, mas noite, ela sabia, cara. Cara, ele botou nome... ele sempre sai, todo mundo que sabe que vai fumar vai dar merda, cara. Principalmente a atriz famosa. Só pra constar, Uma Noite em Paris é do Diário. O dela é Uma Noite em Paris. Então, Uma Noite em Paris. Não, Meia-Noite em Paris. Não, é Uma Noite, eu não falei Meia-Noite. Falou Meia-Noite. Não, não falei não, você ouviu. Tá não, gravado. Ele falou Meia-Noite porque ninguém consegue ficar uma noite inteira olhando pra cara dela. Meu, porque ela, ao contrário da nossa querida Uma Truma, que tem os dois olhos distantes, ela só tem um olho distante. Um olho assimétrico. É muito zoada, a cara dela parece que, cara, tá escorrendo. Ah, mas tá, ela é bonitinha, cara. Ela não é tão feia, o problema dela é que o nariz dela é muito fino, cara. Ela parece aquela boneca Suzy, na moral. Não, cara, não sei, cara, parece que não, ela tá... Não, dá, não, ela é feia, ela tem corpo estranho, ela é tudo difícil. Não, não, não, não, eu casaria com ela, cara, ela tem muito dinheiro. Próxima. A única razão pra poder casar com uma mulher seria dinheiro mesmo, cara. Ai, caralho. Próxima. Angelina Jolie. Angelina Jolie? Angelina Jolie. Bom, quando ela tinha saúde ou agora que ela tá a um passo da morte? Cara, vai ter apanhado geral, pô. Cara, Angelina Jolie. Assim, a Megan Fox, eu admito que eu tomei um balanço ali. Aquilo ali não tem como você passar impune, não. Agora, Angelina Jolie, mesmo na época áurea lá do... daquele filme com o Antônio Bandeiras, que é o filme inteiro, eles só tão fudendo, o filme inteiro. Caralho, o Pecado Original, o filme inteiro, só os dois fudendo pelados. Se quer ver a Angelina Jolie pelada, vai ver esse filme. Agora, cara, não, sabe? A Angelina Jolie é muito... Estou seduzindo, sabe? E não, feio. É, a Angelina Jolie, ela... Normalmente a mulher fica medindo a alimentação e tudo mais, porque tem medo de engordar. Eu acho que ela tem medo de comer demais, porque os lábios dela podem aumentar ainda mais, sabe como é que é? Eu acho que a gordura do corpo dela vai inteirinha pros lábios, cara. Muito viadinha, cara. Puta eu acho que isso, cara. É muito bem isso, cara. Gente. Ela é a versão feminina do Brito, cara. Não pegou pesado, não, mas. Cara, sério, brother. É muito bem isso pra uma pessoa só, cara. Cara, eu não sei. Tanto assim também. Você tá exagerando. Não pode ser tanto, não. Que mas isso, muito... cara. Pô, a mulher parece ter um bico, cara. Fala sério. É muito lá. Atualmente ela tá meio barangona, mas. Eu acho que. Se algum homem conseguiria receber sexo oral dela, teria que ser o Kid Bengala, bro. Caralho, cara. Eu achei pegado esse nome. Sempre me surpreende, nunca pra melhor, cara. Estamos aí pra isso, cara. E pra fechar, no filme do X-Men tem a vampira, Anne Paquin, que faz True Blood. Cara, ela paga de gatinha e não. Ela é uma zoada com corpo maneiro, sabe? Que aí passa. Ela tem um corpo maneiro, ela tem um corpo maneiro. E ela não é tão zoada, cara. Ela só tem a boca escrota. A boca dela, tá ligado, tem três curvaturas. Ela é esquisitinha, mas se fosse uma esquisitinha ali na esquina da tua casa, seria. Fácil, mas... Exato, com certeza. Eu acho ela feinha. Muito. Vou ficar cada vez mais fingido. Apresentava pra minha mãe. Não, não, ela é bonita, cara. Vocês estão subestimando a menina. Você é linda, mais que demais. Não, não, não, não. Tá bom, chega de Hollywood, chega de cinema, vamos pro popular, vamos que aparece na capa do Meia Hora, vamos pra televisão. Porra. Televisão brasileira. Pra quem não sabe, Meia Hora é um tabloide carioca. Assim, o padrão de capa é o seguinte: é o jornal mais sensacional do país. Do universo. É uma mulher seminua, uma tragédia zoando a tragédia, assim, o texto, e a promoção de talheres de plástico, sabe? E alguma coisa então, sobre futebol. Adriano vai pra Copa. Tá. Então, é uma mulher seminua com uma camisa falsificada de um dos quatro grandes do Rio, cara. É sempre isso. Não, sempre tem uma palavra, tem uma gíria, tá ligado? Tipo, policial esculacha bandido que pira o cabeção, sacou? E tem sempre um trocadilho engraçado, cara. Tipo, mulher, gato, bola. Caralho. E aí, na capa do Meia Hora, só dá popular mesmo, cara. É novela, é gostosa do funk. Então, vamos lá, gostosa do funk, hein? Valesca Popozuda. Não. Não? É uma aberração, né? Esquisita demais. Mulher feliz. Ninguém acha ela bonita de verdade. Não dá, não pode. Não, acho que vem de mentira. Ela é muito cavalona. Ela é muito cavalona, cara. Tem um amigo nosso, o Falão, que gosta de mulher cavala, que fala que a Valesca é fodona, é gata. Não, cara, até a Neném é melhor que ela. Pô, a Neném é gatíssima. Pera aí, pô, a Neném é melhor que muita gente. Marília Gabriela. Feia. feia pra caralho. Ela tem estilinho, pelo menos? Não, estilo feio. Cara, mano. Ela pegou um jetpini, eu me pergunto. Não, o que diz, o que dizem, não estou afirmando. Ok, ok, veja. TV Fama. O que falam as más línguas, tal qual a história do Cenourinha, é que o Giannichini era casado com o filho dela. Porcão? O que dizem? Eu acho que até que o filho dela devia ser mais bonita que ela. Porcão com essa calça. O que eu acho legal é que você vê a foto da Maria Gabriela nova, ela já tem essa cara. Ela tem cara de velha. Ela tem cara de velha. Ela tem cara de Maria Gabriela, que é temporal, cara. Uma cara escrota, sabe? Porcão? Ela... Como seria a Maria Gabriela imitando o Boris Kazoy? Boa noite, né? É o agora, como mais... seria, pô, uma Marília Gabriela imitando o Napa? Ó, aposto e oito mil? Isso foi o bode, pô. Ah, cara, vocês estão dando nó na minha cabeça. Bota bola, só com o Rafa. Cara, assim, rolou aquela polêmica da nossa querida Sônia Zabraão com a foto de... Uma foto de maiô, cara. Assim, quem... Sônia Abraão é pegável, cara? Dá pra comparecer na Sônia Abraão? É uma senhora, né, gente? Senhoras estão fora de questão pra mim. Aqui, não, mas beleza é atemporal. Beleza é beleza. Cara, se tiver uns 70 anos de idade, até pensaria no cara. Uma foto com um iPhone de maior no espelho não é uma senhora. A Sônia Abraão, ela tá tão velha caquética que ela fala parceladas para ela apresentar o programa. Eu fiquei sabendo do barraco no você tem que ver também. Ela não consegue falar a frase completa, cara. Então, o foda da Sônia Abraão, repara, quando você... ela não consegue manter o olho aberto por mais de 2 segundos, ela vive piscando, cara. Dá uma agonia infernal aqui. Caralho. Cara, dá pena que você assiste o programa dela, cara. Pelo amor de Deus. Eu não... Cara, pra ver que ela tá tão velha, que eu nunca assisti o programa dela. A alegria dela é falar de morte, cara. O programa dela é só isso. E ela fala rindo, porque ela não consegue não rir de tanta operação plástica, né? Cara, vocês já viram o programa do Serginho Grossman, a sexóloga, Laura Miller? Sim. É uma coroa, né? Não, não é coroa. Deve ter 30, 35. Trintinha não, cara. Menos 40. De 40. Mais de 30, menos de 40. Não, 40. Não, menos 40. Eu diria 40 também, cara. Eu vou te descobrir. Mas e aí, Laura Miller? Não, cara. É uma coroa. Quem é que foi o cantor que deu em cima dela? É o Vitor e Léo. Não pergunte qual. É o Vitor. É muito mais bonito, cara. É a neném da dupla. Vocês podiam aproveitar que estão nessa coisa de programa de TV e falar da Fátima, né? Que me traz alegria toda manhã. Porra, Fátima que Bernardes. Isso? Tem sacanagem. Se vocês não veem o programa da Fátima Bernardes, vocês estão dando muito mole, cara. Estão dando muito mole. Sério, é assunto pra semana inteira. Seja é o melhor programa da televisão brasileira da atualidade. Eu nunca vi uma vez esse programa, cara. Tá dando muito mole, cara. É muito legal você ver a Fátima Bernardes sendo uma matéria sobre lanche escolar e caindo para paixões de idosos, sabe? E aí ficam a galera que tava falando sobre lanche escolar com cara de tacho vendo os idosos dançando no palco, sabe? Porque é um programa que ele junta dois temas que tem nada a ver. A Barapá deu sorte desde a infância, né? Quando caiu um jarro de ácido sulfúrico na cara dela. Mas vocês estão de sacanagem, porque a mulher tem cirurgia na cara inteira por causa de um acidente de carro que ela sofreu e ficou toda deformada. Ela parece o Tevez, mano. Cara, ela parece o Tevez. Pai. Ela foi reconstruída artificialmente. Vocês não podem zoar a mulher, não. É sério mesmo? É sério. Ela sofreu um acidente de carro, ficou com a cara toda deformada e foi fazendo várias cirurgias pra se ajeitar. Porra, puta que pariu, né? O carro deve ter ficado inteirinho, porque foi tudo. Aquela mulher, cara, é tipo duas caras do Batman, tá ligado? Foi pro caralho. Sabe quando você conhece aquela menina cheirinha e ela se maqueia e fica com aquela cara linda, mas você sabe que a qualquer momento aquilo vai cair, você fica na expectativa o tempo inteiro olhando pra cara dela, mais do que você olha pra qualquer coisa. Caiu um pedaço, fodeu. Um professor meu de português que costumava zoar um outro professor de química, que é esse problema, ele definiu muito bem o nome desse problema, boy. É cara de areia mijada. Nossa! É igual cara de areia. É aquela cara cheia de buraquinho, assim. Caralho, igualzinho o André Sanches, cara. É, André Sanches é exatamente isso, cara. É a cara de areia minada. É aqueles buraquinhos, assim, meio superficiais, assim. A parada é meio cara de rua. É a cara de areia mijada, né? Vocês mijem na areia e vejam qual que é a textura da cara de uma pessoa que teve muita espinha e lutou, provavelmente, contra... Ai, meu Deus. E o que vocês acham da minha cara colega do canguru perneta, Marisa Hort do Sai de Baixo? Puta que pariu. A gente falou já de mulher antílope, né, cara? A Marisa Hort se deixa pra a mulher girafa. A simpatia maior com ela é que ela se porta muito bem, né? Ela sabe, eu só tenho minhas pernas. O que, que eu vou fazer? Eu vou usar uma blusa com uma gola altíssima e mini saia. Não, mas ela não é toda esculhambada que nem, tipo, sei lá, Joelma, que sai com umas roupas escrotíssimas. Ela se porta um pouco melhor, eu cara, acho. Na época que sai de baixo, ela ainda usava um caldo. Eu acho que ela não usa mini saia, não. Ela usa uma saia normal, só que a perna dela tem 2,15 metros, então qualquer saia normal vira mini saia nela. Cara, na época do sai de baixo, ela era pegável, cara. Hoje em dia, não sei. Nem na época do sai de baixo, eu vejo aquele canal que fica reprisando as coisas da Globo. Cara, a Marisa Hort é feia pra diabo, cara. Sabe o que é? Sabe quando você quer espirrar e o espirro não vem, que você fica contraindo a cara, você fica meio... Ela tem esse o tempo inteiro, cara. A cara meio contraída aqui no meio. É, ela tava espirrando, passou uma ventania e parou assim a cara dela. Aquele papo, você faz careta, um anjo assopra. Ela foi espirrar, um anjo assoprou. Assoprou e aí fudeu, ficou assim. Não, mas ela é 30% tronco e o resto é perna, cara. Ela é desproporcional e a cara dela é uma cara meio zoada, assim, que nem o Boyd falou mesmo. Ela teve um derrame, tá ligado? Uma parada bizarra. Cardoso, vocês pegariam? A gente tá falando de múmia já, né? Juliana Paz, aqueles olhos de peixe dela. Ela tem um olho fundo pra caralho, parece um defunto aquela. Não, ao contrário, cara, é esbugalhado o olho dela. É, esbugalhado, não, é profundo e esbugalhado, tá ligado? É afundado, mas o olho pra fora. A Juliana Paz, ela deve ter tomado um pedala muito escroto quando era criança do pai dela, cara. Cara, eu posso dizer que ela é muito feia, porque minha irmã estudou com ela, cara. Ela tem eu tenho um álbum da colégio, cara, ela é muito feia, muito, muito, muito feia. Ela é muito... Mas ela podia ter conseguido errado, né? Não, mas ela é produzida pra caralho. Você vê que ela com maquiagem é feita pra caralho. Não, os professores deviam gostar dela, então, na aula lá. Ela devia aparecer sempre atenta, tá ligado? Com aquele olhão aberto, esbugalhado, assim, parece que ela... Melhor aluna. Melhor aluna, moleque. Cara, parece que ela tá sempre assustada, cara. Não, não dá, cara. Sacanagem. A mulher, ela pode... Ela tá na novela, tá com uma cena onde ela tá muito triste. Mas imagina a mulher chorando com um olho parecendo que vai explodir, tá ligado? Como é que o nome daquela doença que o olho fica com a pressão foda? É glaucoma. A mulher tem glaucoma eterno, cara. É tipo... Como é que é o nome daquele cara? O Fernando Caruso, tá ligado? Ela parece... Só que ela tem uma coisa diferente do Caruso, porque ela tem um olho esbugalhado, mas é um esbugalhado que ao mesmo tempo tá com sono. É uma coisa que não abre inteira, fica aquela coisa meio intermediária. A bolsa debaixo do olho, A mulher é um contraste vivo, né, cara? Porque. Então eu tô entendendo um pouquinho da beleza dela. É tipo a Mona Lisa, né? Ela tem todas as expressões numa só, porque vocês estão escrevendo todas as características que uma pessoa pode ter em expressão. Vai ver isso aí. É daí que vem o requinte dela, então, tá certo. Você é linda, mais que demais. Não, não, não, não. Angela Bismarck. Quem é Angela Bismarck? Horrorosa, horrorosa. Ela parece a mística sem a cor azul. Parece mesmo. A Angela Bismarck é o resultado de uma experiência muito, muito aprofundada, cara. É uma parada muito complexa. Ela, eu não duvido nada que ela seja tipo o Frankenstein da nova geração, sabe como é que é? Tipo, a orelha de um, a testa do outro, parafuso ali e tal, não sei o quê. Tem um airbag ali. Eu dei a dica aí, vocês falaram do caso do goleiro Bruno. Polícia Federal investiga o corpo da Angela Bismarck. Talvez pedaços da Elisa estejam ali. Exatamente. Vamos lá, falando em plástica, e a Mirella? Caralho, Mirella Santos, esse mulher do latino. Sabe a definição boquinha de buceta? Ué, não, mas tô feliz. É uma boca vertical, né, cara? Cara, é a Mirella com boquinha de buceta, cara. Não, não tem outra coisa. Eu vejo uma bucetinha ali quando ela fala. Ela fala de lado. Uma vez por mês ela fica com gengivite, né? Geise Arruda, a gatinha lá que foi pra faculdade de mini saia. Gatinha, nem com todo o dinheiro do mundo que ela tá ganhando, ela tá conseguindo se consertar. Cara, ela tá me esparar mesmo, cara. Esparar. A mulher rústica, né, cara? A gente já falou desse tipo aí, tem uma poção, cara. É isso aí, cara. Não, ela parece uma empregada doméstica, né, cara? Com tudo isso. Quem nunca teve essas fantasias com as empregadas domésticas, rapaz? Vocês estão... Estão de bobagem, rapaz. Aquela empregada doméstica... O primeiro passo de todo mundo sempre foi as pernas da empregada doméstica do Tom. Todo mundo, né? Todo mundo só viu até o joelho. Era uma coroa, devia ter uns 120 quilos ali, só parecia do joelho pra baixo. A empregada doméstica. Todo mundo fala que é negona, mas ela só usava uma meia preta, cara. O pessoal é foda. Cara, agora que a do Tom e Jerry, meu Deus. Caralho, cara. Já apareceu o rosto dela num episódio, cara. Ela é negona mesmo. Apareceu? É uma negona gorda, pô. Pouco dona também. Todos os estereótipos juntos. Sério isso, cara? Seríssimo. A internet serve pra estragar a vida das pessoas. Na internet você junta tudo que você não quer saber na tua vida e ele joga na tua cara, sabe? A única perna que não tem complemento é a do Avaco e o Frango, os pai e mãe. E quando já aparece mostrou a também, cara. Não, mas é cortado, não tem nada em cima. Não tem. Uma vez. Não tem nada? Não tem nada. É cortado. Um dos episódios eles pegaram a parte de cima dos pais dentro de um armário. E não tava borrada, porque era tipo. É que nem a cara da Senhora Belo. Tem episódio que mostra a cara da Senhora Belo. Eu vi na internet, cara. A minha infância era mais feliz. Tem das meninas superpoderosas, tem a Senhora Belo, tem cara. Não, essa eu já vi. Agora esse do Avaco e o Frango eu não vi, não, cara. Eu também tô bolado, acho que isso é mentira. Cara, procura aí. A internet estraga a tua vida. Procurando. O mais engraçado, cara, que a gente pode ter fugido do assunto, mas a ideia desse episódio é justamente isso, cara. São mulheres que, na verdade, deveriam ser a Senhora Belo. Você nunca vê a cara, sabe como é que é? Caralho, cara, é verdade, cara. É a ideia central do episódio, caralho, cara. Caralho, olha isso, cara. Como você gostaria de ver a perna da, sei lá, da Ellen Page? Caralho. Não, mas olha, é verdade, aparece a parte de cima dos pais da Avaco e Frango. Que filha da puta. Caralho. Tô te falando, cara. Sério, eu queria que a internet nunca tivesse surgido. Claro, como isso, cara? Agora chega, parou. Eu prefiro acreditar até hoje que se tiver um rato aqui na minha casa, ele vai fazer uma portinha no canto da parede aqui, igual o Jerry. Caso contrário, não tem nenhum rato. Acho que todo mundo sou eu com esse vídeo. Não, agora chega de televisão, chega dessa galerinha ralé. Vou falar agora dos heróis da nação brasileira, os atletas, cara. A galera que tá pra Olimpíada. Vamos começar com a nossa ídala. Rebeca Guzmão, a rainha da natação. Cara, a Rebeca Guzmão, mano. Cara, ela parece o Tio Papo, cara, na moral. Não, ela é bonita, cara, só que ela ficou um ovo. Por que que eu fui jogar no Google? A mulher tem mais braço que sei lá o quê, cara. Ela é muito musculosa. Eu já contei a história aqui de academia, que a mina tava levantando mais peso no supino que eu, e o cara passou falando, vai, eu, Rebeca Guzmão. Cara, aí, é uma mulher muito forte, cara, ela é boa. Ela precisa de duas raias quando ela vai nadar na piscina, cara. Sem sacanagem, mano. É um armário em forma de mulher, cara. Ou em forma de homem, assim. Caralho, parece o Frotas. Caralho, um dom sem comentários, cara. Muito bizarro. Músculo feminino, então. Daniela Hipólito. Daniela Hipólito é um anão que ficou forte também, né, cara? Mas é a Daniela Hipólito que nunca foi bonita, né? E foca na carinha dela, né? Ô, Pombo, se tu tivesse que escolher, tu não tem opção de fogo. É Daniela Hipólito ou Diogo Hipólito? Quem tu ia? Caralho, mano. Caralho. Eu até acredito, né, que pela quantidade de hormônio que a Daniela Hipólito deve ter tomado e pelo gosto dela por mulheres, ela já deve ter criado um micropênis ali, entendeu? Mas ainda assim, eu acredito que o Diogo Hipólito não tenha feito ainda a operação de mudança de sexo, então eu ficaria com a Daniela Hipólito, cara. É mais baixinha, assim e tal. Ela vai Daiane ter... dos Santos, um duplo twist carpado do amor. Caralho, mano. Meu Deus, cara. Imagina, não, cara, não. Ela tem a carinha de cebola, escroto, não dá não, cara. Ela parece Cirilo, cara. Eu ouvi uma vez a montagem falando que ela apareceu o Michelangelo misturado com alguma coisa, com o Edilson, cara, jogador de futebol. Edilson mais Michelangelo. tava doendo. Eu posso estar imaginando. Mas eu lembro de ter visto na época da Olimpíada o Galvão entrevistando ela e perguntando: e os namoradinhos? Eu não duvido, Galvão, fazer isso. Caralho, igual o Edilson. Ela é igual o Edilson misturado com o Michelangelo, cara. Especificamente o Michelangelo, não sei porquê. Caralho, cara, na moral, igualzinho Edilson, cara. Veja essa foto, cara. Assim, a gente tá falando de pessoas de beleza dúbia, ok, mas a Hortência, ela foi capa de Playboy, cara. Hortência é sex symbol, jogadora de basquete aposentada, pá. Na época em que pousar pra Playboy não necessariamente era mostrar as partes íntimas, né? Porque era muito pelo, amigo. Viva o Claudio Hanna. Cara, mas a Hortência não é fina, você tá velho agora, né? A Hortência é feia pra caralho, cara. Assim, não tinha dentista na época também, não? Que a arcada daquela mulher. Assim, o queixo dela tá uns 5 centímetros atrás do resto do crânio, sabe? E a tua se escrota mesmo, é muito bizarro, cara. As mulheres naquela época, elas pousavam com uma tanguinha de pelo, cara. Não, pousavam, não pousavam, né? Tipo abelhas, pousam, pousavam. Pousavam. Porque é uma abelha cabeluda, igual ela, cara, entendeu? Meu Deus do céu. Mas na seleção de vôlei tem umas meninas. Aquela Mari, que não é mais na seleção. A mulher que nunca ri, ela é gatinha. A mulher que nunca ri. Vôlei é mais fácil, né? Não, o vôlei tem que ter umas meninas bonitinhas. Tinha aquela Leila. Aquela Leila era gata. Tem um short muito bonito. Agora, a Virna. Virna, caralho. Virna não, cara. Virna não. Vamos apelar. A gente tá falando do esporte nobre, vôlei, esporte feminino. Mas e o futebol feminino? Nós temos a querida Marta, né, cara? Caralho. Firna não dá, amigo. É, cara, a Marta. Cara, mas assim, ela não. A Marta não chega aos pés da beleza da ídola. Eu não sei se existe esse termo. Ídolo, ídola. Ídolo fêmea. Amídala. Não chega aos pés da beleza da grande formiga, moleque. A formiga é um primor da beleza feminina, cara. Ela representa o futebol brasileiro, cara. Representa o futebol brasileiro e a moda no Brasil também, né, cara? Ela tá aí brilhando nas passarelas do mundo inteiro. Cara, ela tem um tererê escroto naquela cabeça, cara. Eu não entendo, não. Mas é muito chata, cara. Essa aí também tá, acho que joga no outro time também, né, cara? Não, e o futebol feminino não joga no outro time. Verdade, do jeito que a seleção é uma merda, todas elas devem jogar pro outro time. Cara, assim, além delas, né, a gente pode citar outros ícones do nosso esporte, entre eles, a já citada muitas vezes aqui, a grande de Nancy Silva, né, que, embora muitos achem que a gente não tava falando só de mulher hoje? É, então, aí... Você é linda, mais que demais. Então, cara, a gente fala de gente feia e tudo mais, a gente tá falando, né, da nossa geração e tudo mais, a gente tá falando do que a gente acompanha, pá, fãs e tal, tudo mais. Só que, porra, a gente não pode esquecer, né, que a feiura, ela não para no tempo, né, cara? A feiura, ela tá aí permanecendo nas gerações vindouras e não pode ser diferente com as pessoas famosas que nós conhecemos. As filhas, né, especificamente de algumas pessoas muito conhecidas, têm sido aí pra gente matéria de citações de feiura sem fim, né? A gente pode citar alguns casos aqui, que alguns julgam que não aqui entre a galera, mas eu continuo afirmando, é muito feia mesmo. É a filha do nosso amigo Fábio Júnior, né, cara? Que... Léo Pires? Cara. Não, vai falar com Léo Pires, não. Não, cara, tá de sacanagem. Tá de sacanagem vocês, né, cara? Vocês pegariam o Fábio Júnior de peruca? Que isso, ela não tem nada a ver com ele, cara. Que não, não tem nada a ver com ele. O irmão dela, do Fiuk. Outro. Beleza, outro vocês pegariam o Fiuk? Porque não precisa de peruca, né? Aquela porra. Cara, já... não, eu não consigo ver. Ela parece um homem. Desculpa, mas. Cara, a diferença dela pro Fiuk é que o Fiuk mostra mais o decote, cara. A Camila Pires, ela deu uma embarangada, acho que ela emagreceu, agora ela tá mais caída, mas ela. Mas naquela novela que ela pegava o Edson celular e que ela falava: oi, tio! Era absurdo, cara, era muito absurdo. Hoje em dia tá meio caído mesmo. A Cléo Pires, o Fábio Júnior, o filho dele, a mãe da Cléo Pires, né, que é a Glória Pires, todos eles é o tipo de pessoa que você já sabe como que vai ser a exumação dos ossos, porque a cara deles já tá no formato certinho, tá ligado? A caveira. Sabe como é que é? Aquela escrota, tu vê? O osso, assim, a formação, o glóbulo ocular, assim, aquele buraco. A formação óssea da cara. A formação som, tu vê, cara. Entendeu? É como se fosse uma película ali na frente da... Não tem pele, sabe como é que é? É só uma parada pra ficar por cima ali. É o esqueleto formado. Então, se vocês acham essa porra bonita, cara, a mulher pode ser bonita assim, a mulher precisa de carne, cara. Pele, conteúdo. Também não precisa ser uma... Porra. Eu discordo, eu acho ela linda. Tá, ela é linda, cara. Ela é muito bonita, assim. Cara, eu acho que você tá exagerando. Acho que ela já foi melhor. Ela tem o nariz grande, ela tem o queixo quadrado. Ela é o Fábio Júnior, cara. Sem sacanagem, ela é o Fábio Júnior, cara. Ai, ai, ai. Cara, ela tem feições muito masculinas, não adianta. Ninguém vai mudar a minha ideia. Eu acho que se eu fosse... Não, ela até tem, mas ela parece um pouco até um travesti. Por isso que o Pombo tá implicando com ela. Não, cara... Ela parece um travesti, ela, tu olha pra sobrancelha dela, tu vê que, porra, aquela porra daquela sobrancelha ali, ela deve ter arrancado meio quilo de pelo de cada lado. Eu tô vendo aqui, ela parece mais o Coringa, cara. Desculpa, você vai fazer uma olhada aqui. A gente tinha conseguido pela primeira vez em 80 programas, vamos falar de travestis num programa de Avatar. Muito obrigado por acabarem com o combo de um programa sem travesti. Muito obrigado. Só... Foram falar até pra É, não, que fique bem claro que foi o Puff que falou travesti, eu só segui a conversa, tá? Então, mas assim... Direto. Foi no seu bloco, cara. Então, no meu bloco, né, entendi. É, cara, pega a cara daquela máscara do V de Vingança, é ela. Ela. Cai falso, cara. É a Raquel Pires, entendeu? Então, se você acha o V de Vingança atraente, beleza, é isso aí. Cara, uma grande forçação de barra da mídia, especificamente do nosso amigo Renato Aragão, foi a filha dele, cara. A filha do Didi é uma parada... fora do normal, cara. Ela é muito feia, cara. Eu não conheço, não sei quem é a mulher do Didi, não, cara. Mas o Didi, ele é feio pra caralho. Mas mesmo assim, eu esperava, né, que, porra, o cara tal tem dinheiro, de repente a mulher dele é uma parada, né, que vai salvar o gênio do cara pro futuro. Moleque, a filha do Didi é muito feia, cara. A filha do Didi... Puta que pariu, cara. Sem sacanagem nenhuma. Eu acho que é a única que eu perdoaria, né? Porque agora eu virei o Ninja Jiraiya, segundo a galera aqui. Eu não perdoo ninguém. Não te perdoo! Bada Olímpica. Não perdoarei jamais. Não te perdoarei. Mas a filha do Didi ganhou o aval junto da PP. Ela, eu não conheço a mãe dela, claro, mas eu acho que ela juntou o pior dos dois, cara. Se ela tiver uma irmã, vai nascer muito absurda, sabe? Vai ser só o melhor? Isso é, porque não, Deus não solta o mesmo raio em dois lugares ao mesmo tempo. Não solta o mesmo no mesmo lugar. É, não, mas é impressionante como a minha... Gente, eu fui procurar essa menina. Tem umas fotos dela, modelo, sabe? Não, o Didi força muito a barra pra isso, cara. Ela é tipo garota propaganda do Didi Mocó Foto Estúdio, tá ligado? Não. Aí vem aquele cabelo pichain, igual a mulher da merenda, sabe? Nossa. É, vou te dizer, ela parece qual é a Michelle, cara. Com quem? Qual é a Michelle do Glee. Nossa. Não. Caralho, o Didi vai ter que gastar a fortuna inteira pra deixar a filha parecida com aquela merda do Glee. Não, cara, sério, ele faz filme de princesa não sei o que lá, e bota a filha dele de princesa, cara. Ah, e depois não sabe o que não dá bilheteria a porra do filme dele mais, cara. Bota a porra da criança feia, cara, pra fazer papel principal. Cara, é quase tão forçado botar a filha dele fazendo papel principal quanto o Serginho Malandro como cavaleiro da Xuxa, tá ligado? É o mesmo patamar, cara. É a princesa Lili, é a ninja Lili, caralho, cara. E pior que nem boa atriz a menina é, cara. Ela é feia e péssima atriz. Pô, Serginho Malandro tem um carisma, né? Ela tem o quê, cara? Eu não sei. Serginho Malandro tem Serginho Malandro tem insanidade. Não, carisma, cara. O cara taca ovo no Silvio Santos, ele tem que ter muita carisma. Cara. O cara é foda pra caralho. Mas... carisma agora. Beleza, vou anotar. Exatamente. O hospício é um lugar de gente muito carismática, né? Muito carismática. Vocês não visitam muito hospício. Não, você vai no psiquiatra e fala que tô te passando esse gardenal porque você tem muito carisma. Você é lá. Aí, pra fechar a lista das filhas aqui, tem a nossa querida Fernanda Torres, cara. Fernanda Torres. Sempre foi feia, por isso faz comédia, ponto. A Vani, cara. A Vani, assim, ela é feia desde sempre. Tem um filme que ela fazia uma estudante do Pedro II, cara, e nem assim... Nem com os 7 pontos extras de uniforme do Pedro II ela conseguia ficar nota 7, cara. Puta que pariu. Mas era foda, ela não tem graça mesmo, cara. A mulher, além de não ser bonita, ela não tem corpo, não tem peito. Cara, ela é esquelética, cara, ela não tem nada, cara. Não tem nada. Aliás, ela tem sim, ela tem uma voz anasalada muito absurda, né? Tem nada contra a gente esquelética, mas enfim. Ah, não, pô. Não, claro que não acabou. Vocês esqueceram de falar da estrela, né, cara? A pessoa mais bonita. Peraí, Pombo. A gente combinou que a gente não ia falar dessa pessoa. Mas, cara, como assim não vai falar, velho? Porque, cara, eu acho que falar dela. Chulo, cara. Eu acho isso uma sacanagem. Nada a ver fazer isso. Eu não acho não, cara. Eu acho que tem que falar mesmo. É café com leite, cara. É café com leite, na moral. Não, cara. O que a gente tá fazendo aqui? A gente tá falando... Café com leite! Café com leite, maninha. A gente tá falando de pessoas normais que foram desprovidas de beleza. E essa foi exatamente a definição dada pelo pai dessa pessoa, que é a filha do Roberto Justus, cara. A criança normal, cara. Só ela feia. É verdade. O TV Fama vai no aniversário dela. Tudo normal, pô. Exatamente, exatamente. Quem sabe o dia ele não bota ela num filme de princesa. De repente é isso que não rola, pô. Roberto Justus e a princesa Justina. A princesa de Marte. Cegonha, você está demitida. Linda como um neném. É, então é isso aí, galera. Com essa incrível listagem de pessoas belas aí, nós vamos encerrar o programa. E quero que você, que tenha discordado de alguma coisa ou tenha uma sugestão que a gente não falou aqui, bota nos comentários tanguinhacorp.com, participa, interage, que na leitura de e-mails a gente vai, de repente, completa a lista com quem faltou e faz um mini debate aí. E eu queria agradecer a participação aqui no programa, minha do Bode do Pombo. Porcão. Obrigado a nada, parcelonha. Seconha. Eu queria também agradecer a participação aqui inenarrável do meu brother Gustavo. Ah, tô sempre aí, qualquer coisa tô à disposição de vocês. É nós que voa, brother, é nós que voa. O seu conhecimento artístico aí, genial. Qualquer coisa mesmo, Gustavo? E a estreante aqui no podcast, muito obrigado a você também, Letícia. Sua opinião foi incrivelmente incrível. Você acha que não contribuiu, mas foi muito maneiro, muito obrigado. É, porque realmente dizer que quer um bando de mulher bonita enquanto todos os homens acham todo mundo horroroso é uma contribuição enorme. Acredite, é uma contribuição enorme. Você vai ver que os cuecas de plantão vão comentar que nem loucos aqui. Nossa, agora você deu um ponto positivo. Acho que esse programa vai ser o maior acesso, hein? A gente vai fazer uma outra versão desse programa, agora falando dos homens de beleza dúbia, com você, Britinho e Zabraão. Nossa, vai ser o melhor de todos os tempos, gente. Agora sim, Plus vai ter o que falar. Ah, meu Deus do céu. Ô, Janequine, cala a boca aí. É isso aí, pessoal. Queria agradecer a participação também sua, que ficou aí ouvindo. E fiquem agora com os e-mails. A gente volta daqui a pouco. Don't let them bring you down, no. Oh, oh, oh. Don't you know, don't you know. E-mails. Fala aí, galera, está começando agora a leitura dos e-mails da Tanguinha Corp referente ao programa 81, Avatar, a Lenda de Aang ou Dobrador. Na verdade é o programa 80, Avatar, a Lenda de Aang. É 80? 80, este que você acabou de ouvir sobre beleza, que até o momento da gravação não tem nome, é 81. É 80. Você acabou de dobrar o tempo, né, cara? Vambora, só porque você deixou. É, a gente recebeu aqui um grande e-mail do nosso amigo Milton Gomes, 18 anos, Guaratinguetá, São Paulo. Guaratinguetá! Guaratinguetá, grande. Guaratinguetá é uma daquelas cidades tipo Paraty, sabe? Cidades que não acontecem nada, estão estagnadas no tempo. Terra do Guaraná. É, ele fala: olá, galera da Corporação das Tanguinhas. Finalmente estou aqui escrevendo para vocês. Gosto muito do podcast, já está entre meus favoritos, mesmo sendo ouvinte há pouco tempo. Em relação ao episódio, não assisti tudo da lenda de Aang, porra. Mas uma coisa que sinto quando vejo é que a insegurança tem bastante papel na história. Dentre inúmeras subtramas, é natural que os protagonistas se vejam tendo que enfrentar perigos maiores do que eles se consideram capazes de lidar, gerando um processo de amadurecimento e evolução que em poucas séries conseguem retratar tão bem. Pelo que assisti até agora, a lenda de Korra é mais sombria, mas tem que tomar cuidado com o arco romântico da história para não tornar o drama excessivamente cansativo. Não reclamo porque é adolescência, a época das primeiras paixões, de Avatar Diaries, fazendo aí uma paralela, né, com essa viadagem. Vampire Diaries. Que é essa viadagem. Enfim, quem mesmo viu com essa isso... merda foi o Jardel, cara. Jardel viu Vampire Diaries. Mas todo mundo sabe que Jardel é viado, então confirmado aí a parada. Mesmo com isso, ainda é uma das melhores coisas da televisão. Cara, o que vocês acham, cara? Cara, eu acho que você fez uma análise pra explicar isso, é exatamente isso. É verdade. Não, porque o grande problema da nossa sociedade é que, por exemplo, quando o Simba reconquista o reino lá do pai dele, que o tio usou a porra toda, de um dia pro outro tudo fica bonito, não tem responsabilidade, não tem consequência, ele não pesou nada, tá ligado? Ele só tomou consciência que o lugar dele era ali e ficou tudo se deu certo maravilhosamente, sabe? Não teve treino, não teve nada, cara. A mídia corporativista burguesa nos ensina que a hora de treinar, a hora de estudar, sobe a música, são várias ceninhas engraçadas e pronto, você conseguiu. E não é por aí. Botão de liga. E Avatar mostra bem isso, mostra o pesar, como é difícil, que nada vem sem esforço, pá. É verdade. É uma história Entendi. Bem... com motivações boas, né, cara? Assim como é um secada. Ele bota aqui duas observações. Ele fala que podia ter um podcast sobre trilha sonora de videogame e filmes que marcaram. Eu acho que é uma boa ideia, só não sei se é aplicável tão eu cedo. Eu acho bem aplicável. O final do ano tá chegando. Podcast de música edita rápido. Eu acho bem. Eu acho muito genérico. Trilha sonora de videogame já tá legal. Mas filmes que marcaram é muito genérico. Pode ser filmes e que aí? Marcaram a minha adolescência, por exemplo, entendeu? Filmes que marcaram o Pluff com o Ferro e Fogo. Ele bota aqui, plenamente satisfatório 2. Continue com um ótimo trabalho e diversão na certa. Espero que leiam isso antes do projeto na longe. Pois é, foi lido e ele termina com fé. Fé. Pra você também. Alô, vocês, dobradores de tanga. It's a me, Rafael SR. Então, galera, e-mail do Rafael SR pra vocês. Continuando. Sem dúvida, esse desenho é muito bom. Mas gostaria de acrescentar alguns dados relevantes sobre a lenda de Aang. O nome completo de John Secada é Juan Francisco Secada Martinez, nascido em 1962. Eu já sabia disso, só não falei para ficar cansativo. Entendi. Aos 9 anos foi para Miami, legalmente, onde abriu uma cafeteria. Deviam secar o café lá mesmo, não entendi nada. Cara, ele com 6 anos abriu uma cafeteria? O cara é um prodígio, cara, ou batia carteira como ninguém. Cara, ele abriu uma cafeteria com 9 anos... Aí depois lançou a carreira solo em 92, 30 anos de idade, com um álbum com seu nome e título. Caralho, que cara prepotente, né, maluco? Grande álbum. Lançar um CD chamado Pluff. Vai ser um sucesso, meu moleque. Uma vara, lá do Monte Pluff. Mas aí o John Secada vendeu 6 milhões de cópias em todo o mundo com seu primeiro disco. Com sua música Outro Dia Mais Se Inverter, ganhou o Grammy com o melhor álbum pop latino. Eu não entendi o que o meu amigo escreveu, mas... Atualmente, John Secada é jurado do Latin American Idol. E nas horas vagas, ele dirige, manja pirocas, edita fansubs e dobra paixão. Dobrador de paixão, mas manjador de piroca aqui. Só o outro ator latino aqui que participa desse... Obrigado por sua atenção e carinho íntimo. Que isso. Teve uma vez que eu não li o resto do e-mail porque eu fiquei com pena de interromper de novo. Mas dessa vez eu não tive pena. Porra. Desculpa, cara, eu tô burro. Blog atropelador de paixões. Ele termina aqui. Rafael Scaldini Rezende, Lagoa Dourada, 29 de novembro de 2012. Muito obrigado, Rafael. Pra isso que você já falou. Era pra isso que você queria falar. Independente do que foi. Era pra isso. Agradecer a pessoa, você não deixou nem agradecer meio do cara. Você deixou agradecer. Você agradeceu, pelo menos? Eu agradeci. Você não agradeceu. Eu agradeço agora, muito obrigado. Agora pode vir. Obrigado. Um beijo no seu coração. Vamos lá. E-mail aqui do... O Bozolis, ele disse que a gente leu o nome dele errado, mas vou continuar falando Bozolis pra ele deixar de ser otário. Muito bem, muito bem. E-mail de Laércio Santana, vulgo Pança Louca. Ai, que Pança Louca. Adoro seu link, cara. Parabéns. Você é o editor de lemas, tem os melhores links do podcast. O Machicheiro das Galáxias também é muito bom, cara. É verdade. Tem os links. Aí o Pança Louca diz assim: Fala, galerians! O cara ouve o baixo frente soco. Pensei em contar minha história triste, mas foda-se. Para agradecer por me fazerem rir nesse período de trevas que passei, segue umas keys para vocês jogarem no Steam ou sortearem. Opa! E ele fala que vai botar o podcast em digital e que vai enviar outro e-mail. Cara, Pança Louca, muitíssimo obrigado pelos joguinhos. Nós vamos devolver isso para os ouvintes de alguma forma muito maluca e sincera que a gente ainda não decidiu. A gente está pensando. Provavelmente no Natal. É, vai envolver ousadia e alegria. Vai sempre. A não ser que o povo queira jogar joguinhos, aí vai ficar com todos. Opa, então fudeu, ninguém vai ter joguinho, só eu. Cara, eu fiquei curioso pela história triste do cara aí, entendeu? Do Pança Louca. E, cara, quem tiver história triste, manda história triste pra gente, que a gente vai zoar com muito gosto a sua história triste e fazer você ficar muito mais feliz com ela, cara. Pode mandar, manda a tua, Pança Louca. Se vai te fazer bem escrever e mandar história triste pra gente, pode mandar. Pode mandar, mas não espere respeito. Queremos que você supere logo esse momento e volte à felicidade. Pra você ter Exato. Noção, a coisa que a gente mais respeita nesse mundo é o Teleton, e você vê como a gente trata. Então... vamos pro recado de voz agora da nossa amiga Gisele Bortoncello, sempre ela salvando a nossa vinheta. I'm on a mission. Ouvinte falou. Alô, pesada estanguinha, aqui é Gisele Bortoncello. Bom, eu não assisti Avatar, eu não acompanhei o jogo, não acompanhei nada. Mas o meu irmão acompanhou. Dá um oi pra eles, Giovanni. Oi. Então, Giovanni, fala pra eles qual personagem que você mais gosta do Avatar. O Avatar. Não, tá, você quer dizer o Aang, né? Uhum. O Aang. E por que você gosta mais do Aang? É por causa que o vento dele empurra muita pessoa pra lá. Tá no fundão. É, você gosta, você acha engraçado ver as pessoas caindo com o vento? Não, é por causa que é legal. É legal as pessoas caindo com o vento, se machucando, tremendo todo e batendo nas árvores com o vento? Não, é que é legal. E quem mais além do Aang você gosta? Aquele lá que é o namorado daquela menina lá. Você sabe o nome dela? Não. Tá. É isso, gente. Beijo. Manda beijo. Beijo. Tchau. Ouvinte falou. Recadinho de voz de Gisele Bortoncello, do irmão dela. Irmãozinho. Como devemos chamar o irmão dela, já que ela não deu o nome? Eu acho que na ausência de nome, o nome é Jonas. Jonas Bortoncello gosta muito de Avatar, porque o Aang joga vento nas pessoas e derruba elas. O que você acha disso? Porra, eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo, você ventar em cima da pessoa e jogar ela longe, cara. Eu não sei fazer isso. Só que eu não consigo, só o Pidgey consegue fazer. Acho ótimo. E, inclusive, muito obrigado. E pra você que quiser mandar recado de voz pra gente também, no site tanguinhacor.com você acessa lá e tem dois pontos diferentes onde você clicar e mandar mensagem de voz. É muito simples. Ou você acessa speakpipe.com/tanguinhacorp e é nóis. É aí, se você quer ter se lido antes do ouvinte falou, você manda um e-mail para podcasttanguinha@tanguinhacor.com. Tem muito recadinho, a gente não pode ler todos, mas a gente tem que dar aquele qual é pra galera. A comunidade do Tanguinha que não para de crescer e se arejar. Temos que agradecer a Thiago Pinheiro, Carlos Vargas Prestes, ele gosta muito de história, cara. Falmes, Thiago França, Machicheiro das Galáxias, Milton Gomes, Shadowleg, Eber Pereto, Cotton Locked, Ginkgo Biloba, Rafael Machado Oliveira, Anderson Sabino, Senhor Cabuloso, Vitor Reis e Wei Chen. Se esquecer de alguém de novo, a culpa é do bode, ele que formulou essa lista aí. Ninguém sabe conferir. Se eu esqueci você, agradeço a mim porque me deu o trabalho de ir lá e peneirar. Olhar todos os nomes. Então eu vou começar aqui, cada um escolheu uns dois recadinhos pra ler. Eu vou começar então lendo o recadinho aqui do Thiago Pinheiro. E ele fala aqui, ó, tem 21 pontos. Vocês poderiam sortear um Galaxy, já que o iPad furou. Em último caso, o Kindle do Pluff. Cara, é uma boa ideia, hein? Eu acho que vocês tiveram a chance de vocês de ganhar um iPad incrível. e vocês jogaram fora. O nosso amigo Shadow ganhou e não compareceu. Sinto uma muito. Pena. Tá aqui pegando poeira o iPad até hoje, uma pena. É uma pena. Só que nós somos muito apegados às normas, ao que tá escrito, sabe? A gente não pode simplesmente, ó, o negócio era dele, cara. Agora a gente tem que deixar apodrecer ali no canto, sabe? Uma pena. É verdade. Eu sou a favor de sortear o Kindle Plus, porque a galera vai ter uma surpresa quando ver a capinha de piroca que ele colocou no Kindle dele. Mas, se vocês não querem, fica guardado. Aplicativo da piroca. Vai ficar arrastando o dedo pra cima e pra baixo até ser uma surpresa gostosa. E continuando o recado aqui do Thiago Pinheiro: que tal, em vez do projeto Download, vocês criarem o projeto Reservas? Quando cansarem de gravar, coloquem o Thiago França pra substituir o Pluff, o Britinho pra substituir o Pombo e o Jardel pra substituir o Bode. Eu acho ótimo. Caralho. Aí, a única semelhança que eu vejo entre eu e o Brito é a proporção da piroca. Só isso, cara, mais nada. Não entendi qual foi a computação que vocês fizeram, cara, mas tudo bem. Eu gostei que a minha contraparte é o Jardel, cara. É nóis, Jardel. Jardel. Tá certo. Jardel, aliás, mandou um cartão desejando um Feliz Natal pra gente, que a gente vai compartilhar na Tanguinha Corp na época de Natal. Aguardem. Aguardem. Bem, eu selecionei aqui meus dois recadinhos. Recado de Carlos Vargas Prestes. Cara, Vargas Prestes, meu Deus. É muito loucura. Tô vendo Avatar no Netflix. Vou escutar só depois que eu acabar de ver. Cara, parabéns. É isso aí. A gente fica feliz que você se pediu de ver e que Avatar tá no Netflix. Quem tem Netflix, veja. Vale a pena. Nosso novo patrocinador. Quem dela. E comentário aqui de Falmes. Muito bom o programa de John Secada. Detalhe que o nome do post está escrito errado. E eu tenho que dizer o seguinte, Falmes. Parabéns, Pombo. Não, já foi esse episódio, cara. Na verdade, o nome John Secada na vitrine é escrito da forma certa. Não tenho culpa, mas a família de John Secada não sabia escrever John. Entendeu? O nome dele tá zoado. O dele é de John Jones. John Jones. Recadinho de Rafael Machado de Oliveira, 13 pontos. Ele que chupa a sociedade que falou que nunca chegaria a lugar nenhum. Apareci no top 10 BR do Tanguinha. Tá vendo, rapaz? A galera vai começar a botar isso no currículo agora. Mas não dessa vez. Só que não, né? Então. Ele fala que. Ele fala que, fora a felicidade dele de aparecer aqui, ele queria dizer que gostou muito do cast, apesar de não ter assistido inteiro o Avatar. Ele diz que, mesmo tomando spoiler, não tá nem aí, porque todas as séries e desenhos que ele já viu foi por causa de spoiler. Então, ele tá acostumado. E ele fala que a gente deixou ele curioso pra ver Avatar, assim como Love Hina. Então, veja, cara. Veja. Não sei se tem Love Hina no Netflix, não. Se tiver, a gente vai pedir patrocínio pra eles, porque tá foda. Eu vou ler mais um recado aqui então. Pera aí, recadinho do nosso amigo Milton Guedes, 7 pontos. Estou em dúvida, por que o Tanguito lembra Jesus? Nós somos um podcast muito cristão, sabe? O Papa tá vindo pro Brasil, gente. A gente tem que deixar o Tanguito de tal forma que o Papa fale: nossa, que legal, sem saber porquê, sabe? Eu não identifiquei porquê, mas gostei dele. Vocês estão todos boiando, cara. Ele quis dizer que o Tanguito lembra o Jesus, o modelo lá, o cara bolado. Entendeu? Não Jesus da Bíblia, o menos conhecido. O da Madonna. Vocês estão dando o da Madonna, Jesus, porra. O Jesus certo, cara. Não Jesus errado. Curtiu, pô? Eu curti muito. Foi o que deu ideia dele parecer o Jesus da Madonna lá, porque eu achei ele muito certo. Assim. Entendi. Pô, mas olha esse outro recado aí. Posso ler? Deve. Então, beleza. Recado de Anderson Sabino, 9 pontos, tá atrás do ouvinte anterior. Ele diz: Pluff, falem mais, inventem. Relaxa, eu escutei o cast e tava foda. Então, em vez de U, que tal DBZ? Ou mais CDZ? Ele acha que a gente tem que gravar o outro podcast de CDZ, ou então gravar o de DBZ, que, né, deveria ter saído, ou então de Hakusho. Mas a gente vai gravar mais de anime, cara. Se o Yu não vai rolar, não. E o Yu já deu. E o Yu não vai ter outro, não. Isso, cara. E satisfeitos. Exato, não tem mais o que falar de Yu-Yu, cara. Não tem a luta do travesti muito legal, mas porra, não tem o que falar de Yu-Yu. Vou falar o quê? A Genkai mudava a cor do cabelo, a gente já falou disso, é verdade. Pô, mas mudava, né? Não tem o que falar. Eu acho que a gente pode gravar o podcast número 82, botar a cópia lá do podcast do Yu Hakusho e sendo, cara, a gente tem menos trabalho. O que vocês acham? Eu acho que não. Pô, faz o seguinte: Lê o resto do recado. Não, mas eu queria falar mais sobre o nosso episódio de Hakusho, cara. Assim, bom, vamos lá. Ele fala que no dia Yu ele tava doente, com febre, sem vontade de cantar a bela canção, não prestou atenção na parada. E ele falou que a galera do... que sempre riu pra caramba com a gente, com a galera do BFS, ou seja, ele é ouvinte lá do BFS, galera do BFS. Caralho, você tá falando do Signal, pô. Uma galera que não conhece as porra tá boiando legal, cara. É CDZ, DBD, BFS, Yu-Yu. É o Yu-Yu não conhece. Yu-Yu é Signal, porque o resto é Rapuxô. Então é isso que é Signal, é isso aí. Yu-Yu é abreviação de Rapuxô. A galera que tá aqui, eu já admito que eles conhecem as siglas, é por isso, tá? Mas quem não sabe aí, eu vou falar Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, pro Pluff, que acho que é sigla, e Baixo Preto Soco, que é o BFE. E ele manda fé, fala que espera que a gente goste... Ainda bem que você explicou, cara. É, porque senão, né? Senão... Ele fala aqui que espera que a gente goste do vídeo que ele postou sobre a lenda de Aang. Ele botou um vídeo muito legal lá. Ele mesmo intitula que o vídeo é foda, então não precisa ninguém mais dar sua opinião. Ele disse que tinha assistido todo e achou que gostava, e eu não sei mais do que ele tá falando. Eu não sei. Alguém continua onde eu parei ali, cara? Vou continuar. É isso, muito obrigado, Sabino, pelo seu incrível recado. então valeu, cara, valeu. Ele me elogia ali, eu não sei porquê, não tem nada que elogiar ninguém. É isso, fé. É isso aí. E nós temos, então, agora, finalmente, o nosso recado Top 10 BR. Vamos lá. Aí, Bud. Tá bem, cara? Tô bem, cara. Numa empolgação, cara, que eu vou te falar. Não tá fácil pra ninguém. O que aconteceu na tua casa aí hoje, cara? Tá fácil pra ninguém. Universidades em greve, prova no Natal. Pá, tá tranquilo. Muito bom. Então toca a vinheta. Recado Top 10 BR, vamos lá. Recado Top 10 BR. Bom, comentário Top 10 BR foi do nosso brother do Pixel Café, que deve ter mudado de nick, não sabemos ao certo quem é essa pessoa, acreditando que seja uma pessoa, não seja uma entidade, mas enfim. Ele sugere que o Tanguito nada mais seja do que uma piroca dançante, tá? Ele não falou isso. Mas ele pitanga. Pitanga. E aí, gente, o que vocês acham? Cara, pitanga é um nome bem, tá ligado? Só os ouvintes vão saber que pitanga é piroca maneira de tanga, sacou? Mas o desenho não precisa ser uma piroca maneira de tanga. Eu acho que pitanga, em homenagem à família pitanga, pode ser Tanguito Pitanga, o nome completo dele, sabe? Nome e sobrenome. Porra, pode ser, hein? Tanguito Jonas Pitanga. Jonas, pô, o nome do meio, tem que ter o nome Jonas, do meio. Jonas Tanguito Pitanga. Não, mas Jonas não pode ser o primeiro nome, porque todo mundo vai chamar ele de Jonas, não de Tanguito. Tá bom, então é Tanguito J Pitanga. Tanguito J Pitanga Júnior. Maneira. Júnior, quem é o pai dele? Ah, é o Tanguito J Pitanga Sênior. Pai. O cara falou. Tem toda uma família Pitanga. O cara tá falando que o mascote tem que ser uma piroca e você tá tentando o nome do bicho. Mas tudo bem, eu acho que uma piroca maneira é uma boa ideia. Agora, pitanga, piroca, tanga, maneira é só um detalhe. Aproveitaremos essa ideia, cara. Será bem desenhado por quem for artista escolhido. Ouvintes que desenham, por favor, entrem em contato. Vamos conversar. Vamos fazer o Tanguito? Vamos começar. Tanguito Pitanga Júnior, hein? Tanguito J Pitanga Júnior. Exato. Vai parecer uma planta. Oh. Isso aí, né? Semana, correria, vida louca. É isso aí. E quem quiser mandar e-mail pra gente, manda pra onde? podcast@tanguinhacor.com. E como é que faz pra mandar recado de voz? Esse é o desafio, hein? Você pode entrar no site www.tanguinhacor.com e clicar lá embaixo em grave sua mensagem de voz, ou apenas acessar o site www.speakpipe.com/tanguinhacor. E é isso aí. Você pode gravar direto do browser sua mensagem de voz no seu microfone ruim pra caceta. É isso aí, até semana que vem, queridos. Fiquem com Deus, glória perpétua. Não chutem cachorros. Não chutem cachorros. Chutem caju? Eu tô vendo aqui um vídeo. Aí é a estreia do filme Crepúsculo Amanhecer. Aí tá o Maurício Saldanha na fila e ele começa: estou aqui com a primeira pessoa da fila. Aí vira pra minha menina: Vitória, que horas você chegou aqui? Aí ela: 7:30 da manhã. Agora me diz uma coisa, por que que você veio pra fila se a cadeira é numerada? Mas, sério, por que que a pessoa se... Tá ligado? Lugar marcado, cara. Mas o nome é Crepúsculo Amanhecer, ó. Tem que ir ao amanhecer, pô.